os caras têm desvantagem nos testes de medo pra resistir contra a gente. Só isso. Não vou não nenhum outro. Vocês que sabem. Tanto faz. Não gostaram do Linwoo? Quer revolar, pode revolar. Já teve, acho, na passada. O cara é mó gente boa, honrado. Vocês estão querendo se livrar dele? É só isso? É, não. Não lembro. Cadê? É um círculo. É esse aqui. Não lembro. Qual, se é esse aqui? É. Esse é o Ina. É o Ina. Ina não. O Ina é... Tem match. O Ina acho que são 9 mods. Tem certeza que é o Inamor? Qual que é o Asgard? Tem, ó. O Asgard é outro sol. É esse aqui? Ops. Eu acho que esse, esse é o Ina. É o Ina. Esse aqui é Asgard. Asgard. É Asgard, verdade. Então vamos lá. O sol brilha mais forte. O Ina. Uhum. Isso aí. E Asgard. É, esse aqui certo. É Asgard. Asgard. Esse faz tempo que não sai. Faz. É... Todas as... Ué, peraí. Porque aqui fala uma coisa e no D&D quinta edição. É a mesma coisa, exceto que a regra é a mesma. Oxi! É, porque fala assim, ó. Criaturas que causam dano de fogo recebem mais um D6 em qualquer fonte de dano de fogo que tiverem. Ok. Em D&D quinta edição, igual ao T20... Exceto que o dano extra é o mesmo tipo de dano do dano normalmente causado. Se você causa, por exemplo, só dano cortante, você vai receber um D6 a mais cortante? Como é que é? Eu não sei, ficou muito confuso. Ficou confuso mesmo. É igual a T20, exceto que a regra é a mesma. Exato. A menos que seja todo tipo de dano, recebe um D6 a mais, não sei. É. Ou tudo recebe um D6 de fogo. Posso for. Criaturas que causam dano de fogo recebem mais um D6 em qualquer fonte de dano de fogo que tiverem. Em T20 é só dano de fogo. Isso. No quinta edição é qualquer tipo de dano. Qualquer tipo é de dano. É o dano que você causa. Então a gente sempre vai se ter... Se fosse em T20, você ia se fuder. Porque você é elétrico. Em D&D quinta edição, você tá de boa porque você é elétrico. Todas as nossas fontes causam um D6 a mais. Sim. Beleza. Todo dano de vocês causa um dano a mais. Então é isso, viu, Pedro? Você é elétrico. Porque o sol ilumina é um Charizard. Você e é um enche Pikachu. Vocês de energia. O Brad é um Pikachu, é isso? É, ele é um Pikachu. Então você é um Pichu. Não tem maquiagem na bochecha. Não tem? É, viu o tamanho do rabo dele? Ter. Aí você sabe qual é. Não é tudo Pichu. Ah, eu acho que ele é um Raichu, porque ele evoluiu já. Ele é um Raichu. Tô mais com a Lula já, né? Um Raichu de Alola. É o branquinho? O branquinho. Parece fantasma. Da prancha de surf? É, não é o próprio rabo aquele. Que é o rabo? É o rabo. Ele dá, faz magia também, né? É, rabudão. É psíquico. Ah, é? Você ainda fala Lula é psíquico e elétrico, né? É, não sei. Falou raio. Não sei, não é que você viu, tá de boa. Cara, não faz o menor sentido esse negócio de Alola. É um cheiro, imagina. Esses dias eu tava olhando o Sanchiru de Alola. Ele é de gelo. Deve ser o Ice Shiru. O Ice Slash. Que sentido. Não faz o menor sentido, cara. Na LTS também, de Alola, que é uma linda. É, isso. Continua branco, então. Ele não é branco. É, o normal é amarelo. Exato, já não é branco, mas né, é meu lindo? Bem mais puxado pro branco. Não. É um amarelo pra ele. É um amarelo. É. Não é um amarelo Pikachu. Não é um amarelo Pikachu. Ninguém é um amarelo Pikachu sem ser o Pikachu. Não, o Electabuzz é um amarelo Pikachu. Não, o amarelo Pikachu é do Pikachu. É o Electabuzz é amarelo. Isso. É um tom de amarelo diferente. É igual do McDonald's. É amarelo Pikachu, exato. Não discute, ela é uma mulher. Elas dizem que vem cores assim e a gente não enxerga. E vê aquela imagenzinha que tem duas paletas de cores? Mulher, 256 cores. Homem, 4. Teve uma que eu fiquei assustada, que tinha vários tons de vermelho, eu consegui identificar 7 de 8. Talvez você seja uma mulher. Uma coisa a gente tem certeza, você era até os 3 meses de idade. Não de gestação? É de idade. Gestação. De idade, ué. Não conta pra idade. Senão todo mundo teria 9 meses a mais do que tem. Tem, não tem? Não. E você também seria um Pikachu, né? Asiáticos tem. Hum? Chineses, né, no caso, tem. Chineses começam com a idade a partir do... da gestação. Eu acho que não, porque teoricamente você não tem como saber certinho a data. Você tem uma estimativa só. Então, você tem estimativa de 72 semanas que fala, né? Não lembro. 72? 36. 36, perdão. É. Bom, 32. 9 meses. É, já, é o Ace. Já nasce com 9 meses já. Tá vendo? É. 72 semanas já é o Ace. O bebê já nasce tudo enrugado, por quê? Que já tá velho. Não, é porque boiou muito do líquido, né? Você não fica enrugadinho quando fica na água. Eu não. Fica assim. Sempre lisinho. Oh. Opa. Vamos parar de falar besteira, vamos começar a jogar, vai? Estamos esperando o mestre. Bem-vindos à 282ª sessão de Jornada de Sangue. Na sessão de hoje, antes, na sessão anterior, vocês estavam na masmorra de Thanató, ficaram roubando coisas. Não. Pegaram livros de monte. Ok, porque tá lá pra isso. Pegaram livros de monte. A Serena roubou um golem. Não, não roubei. Pra organizar a biblioteca dela, o Fives. O Fives foi de Deus pra ter vontade. Certo. Beleza. Roubou um golem pra usar. Não. E... vocês estavam caminhando e vez ou outra, parece que cada 30 minutos que vocês estavam dentro da masmorra, aparecia o guardião da masmorra pra fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês acertaram a pergunta, ele simplesmente ia embora. E... vocês chegaram até uma sala onde estava Tuor Iron Fist derrotando Glórien. E aí depois de um tempo ele simplesmente desapareceu. E aí vocês descobriram que na sala, todos os livros abertos naquela sala projetavam a história ali contada. E aí vocês utilizaram isso para investigar o passado de vocês mesmos. A Toff viu a história da sua mãe, a Toff ajudou a mãe dela a treinar, a despertar a Lotus da Morte. Toff ensinou a própria mãe, fazendo um paradoxo de bootstrap. Mas não é real, é só uma passagem, então tá tudo bem. É... o paradoxo não vai foder por enquanto. Jamais saberão. Vocês, a Ciri utilizou pra investigar o passado dela também, pra tentar descobrir qual que é a origem dos poderes que ela possui agora, os poderes divinos. Tem uma suspeita de que tenha sido uma paladina, e sacrificou-se para salvar a recém-formada cidade de Valcária. E vocês também utilizaram os livros para entender, para verem a primeira vez que vocês se encontraram. A primeira vez que vocês estavam todos reunidos. E aí vocês viram o Mavastos, vocês mesmos novamente ali. Né? E o Mavastos, ele deu a entender de que ele era algo além daquilo que ele aparentava para vocês. Aí vocês foram investigar o passado dele, descobriram que ele ficou intrigado com o desaparecimento das estrelas e foi pedir ajuda aos deuses e não encontrava ajuda em canto algum, até que ele chegou num Poço da Sorte. Poço da Sorte, como é o nome do negócio mesmo? Poço dos Desejos. Poço dos Desejos em Fortuna. E aí ele desejou que alguém ajudasse ele a compreender o que estava acontecendo. E aí apareceu uma senhorinha que vocês conhecem bem. E aí o registro de Mavastos termina ali. A senhora que vocês conhecem bem, a Senhora Eternidade. E foi isso. E... a Ciri botou o Fives dentro da biblioteca para organizar, no plano dela. E foi onde nós encerramos, com o Guardião fazendo uma nova pergunta para vocês, vocês respondendo e sendo bem-sucedidos. Cadê o mapa? Cadê o mapa da masmorra? Não sei, ficou comigo? O mapa da masmorra? Eu acho que ficou com algum de vocês. Eu acho que vocês estavam na sala de número 2 aí. Essa? Essa mesmo. Essa de Camargo. Acho que não ficou comigo, gente. Você não tem todas as duas que estão anotadas? Então... não tá ali no... será? Não, aqui é as coisas de outros RPGs. Momento, mestre, as masmorras sumiram. Bom, viram suas fichas. É, deixa eu olhar na minha pasta, então a casa não ficou aqui também. Nossa. Comigo não morreu. Tem só de Helena. Comigo não morreu. 2, 3, comigo não morreu. Ah, nem comigo. Se ele roubou. Só na linhagem aqui. Então eu acho que eu roubei sem saber, porque não tá aqui, ó. Mas uma de Tauro, que é um poder meu. Aqui é de Calmir e acabou. Que veio na última sessão? Não ficou no meio da caixa? Não, o cartão não veio, mas esse ficou na caixa. Onde tem as... Caixa de fichas? É. Pode ser que eu tenha colocado naquela rosinha, talvez. Aqui? Talvez. Ou aí eu solta, não tem nenhuma forma. É solta lá? Solta não. Vampiro. Aqui é tudo vampiro. Cadê a de Tanató? Onde vocês estão aí? Tanató tá ficando no balcão ali. Onde a gente está? Nós estamos do outro lado. Aqui onde vocês estão. Vocês têm que ir pro G. E o G é o quê? Guardião. Guardião. Tô pensando em Genésio, em Gate. Goiaba, mas não vê guardião na cabeça. Qual que era o guardião daí que a gente viu? Eu não sei se é fantasma agora que fica falando com a gente toda hora, igual um retardado. É uma cabeça flutuando. Caramba. Fica falando com vocês. É a cabeça desse ser aqui, ó. Sem toda essa armadura roubada? Não, é, sem tudo isso aqui. Só a cabecinha, só. Spoilers. Spoilers. Esse cara fazendo com essa armadura na biblioteca. Protegendo o conhecimento. É, bom, vocês estão nessa sala, a Cira acabou de fechar o livro que estava mostrando a história dela. E o que, que vocês fazem? E aí? Pode continuar? Já consigo a informação que você queria? Não muito, mas... Elas estão aqui? Ah, mas eu tenho uma cópia de todos os livros aqui, não tenho? Tem. Então, acho que a hora que eu quiser eu consigo ler, pelo menos, a informação. Eu praticamente não tenho mais nada pra procurar. Não que me venha agora na cabeça, mas... Se você quiser, tem uma cópia de tudo também. O Fires pode achar você pra você depois. Né? Será que existe alguma coisa que fala sobre o labirinto da... Da eternidade? Não. É, mas é daquele outro... Como que é o nome daquela... Dos espíritos? Da Damadora? Será que fala onde fica localizado o labirinto dela? Vamos ver. Eu acredito que não. Vamos descobrir. A gente só vai descobrir de um jeito. Porque aqui é da história de Arca, não é? Eu não quero jogar, não. Não, a gente só pergunta pro Force. Me chamou. Fala uma coisa pra gente. Existe uma história de um labirinto da Dama da Dor. Aqui tem alguma informação sobre ele, onde fica, o que é, como sair, mapa. Como entrar a gente já sabe. Como entrar a gente já sabe. Só um minuto, vou verificar. Obrigado. Vou verificar. Muito sagaz. O nome do bonequinho de Jeff. Bonequinho. O Fives? Não, o outro. O Force? É. Já acabou de se formar, né? Então. Você pode traduzir o seu. O Akira Toriyama fazia isso no Dragon Ball. Não, eu vou aparecer em outra cena. Relaxa. Ele passa alguns minutos. E aí ele volta com a informação. Encontrei a informação. Aqui está. Ele vem chegando com o livro. E vai abrindo o livro. Não, não precisa abrir, não. Só dá fechado, Force. Só precisa da ficha de catarro. Isso. Dá um fim. Dá o livro todo. Muito obrigado. Tá bom, tá. Aqui diz que a informação só não abre aqui, senão a gente vai pro labirinto aqui nessa sala. Põe minha mochila. É isso, põe aí. Põe minha mochila, já. Ok. Um livro. Aqui você pode pegar, na hora que você tira um livro da estante, aparece uma cópia. Ela roubou a biblioteca inteira, filha da puta. Eu peguei um livrinho só, velho. Você quer falar pra e mim? E o cara vai julgar você. Olha aí. Ah, tomando é seu ar. É que isso não é da sua ainda, amigo. Mas de fato não é, mas eu sei que pode pegar. Pode pegar, tá tranquilo. Tô só pegando só um exemplar, só isso. Exato, é uma cópia. O original ninguém tem. Não existe mais original. É. Nunca existiu, ou todos são originais. Tá sendo influenciada. É porque ainda tem um resquício aqui dentro, né? Acontece, né? Todo mundo quer ser assim ele. Acontece. Beleza, o Forza ele entrega pra vocês então o livro. Vocês têm agora um livro que fala sobre o labirinto da Dama da Dor. Uhum. Ou é o que ele diz, pelo menos. É o que ele diz, né? Ele interpretou disso. Ok, inspiração, foi boa essa, foi sagaz. Foi muito boa. E agora, o que vocês fazem? Mais alguma coisa que vocês querem procurar? Em especial. Uma coisa que a gente vai enfrentar futuramente fora daqui também. Nós ficamos em um só. Então nada. É que do nada a gente já perguntou se tinha informações sobre o nada, não perguntou? Do nada vocês perguntaram, gente. Do nada a gente perguntou, né? Ele não tem nenhuma das entidades. É. Não. Respondam a pergunta e sigam em paz. Faz 30 minutos! Faz sim. Alguém rola um D6? Um? De novo? De novo. Só sai um e três aqui. Caraca, maluco. Com toque gentil a morte eu trago. Mesmo sem arma, mesmo sem fardo. Sou o terror do aventureiro afoito. Mas trago a justiça num toque perfeito. Quem sou? O que era? Magia? Era magia, né? Arcano. Pode ser morte, pode ser infringir ferimento. Conhecimento de arcanismo. Mas repete. Com toque gentil a morte eu trago, mesmo sem arma, mesmo sem fardo. Sou o terror do aventureiro afoito, mas trago a justiça num toque perfeito. Silvio, você que tem mais conhecimento de magia. Eu tô entre duas magias necromante. Aqui é onde se usa o dedo apenas. Imagino que seja alguma que toque, porque ele fala que é um. Ele fala de toque alguma coisa. Então, eu não lembro se o dedo da morte é toque. Eu acho que não. Desintegrar, obviamente, não, porque esse é raio. É raio, tá, né? Bom, infringir ferimentos também. É toque. É, infringir ferimentos é toque. É toque? É. Sete de ferimentos igual? E dedo da morte. Eu acho que é dedo da morte. Deixa eu ver meu grimório. É arcano, você falou, né, Jé? Isso. Tá bom. A porra do meu arcano. É o terceiro. Ah. É? Não é o livro. Não é esse aqui. Não, mas é. É 17, 50, 64. 63, perdão. 63. O que você tá fazendo com aquele? Arcanismo. Tentar identificar a magia. Não, tô de boa, estou com aquele boné. Minha dúvida, então, Serena, a minha dúvida é que você tem maior conhecimento, mas eu preciso dar uma olhada no meu grimório. Nossa. Deixa o meu grimório, eu sei. É barro, mas é o que eu sei fazer. Esse primório tá meio empedrado. Tá empoeirado, hein? Vamos lá, dica. Mesmo sem arma, mesmo sem fardo. Isso é só cortina de fumaça. Isso é uma magia, é. Isso é só cortina de fumaça. Foca no toque gentil, a morte eu trago. Isso é sem fantasma do orco. Não, toque gentil, ó. Toque gentil é só o assassino trago. Tudo bem. Não, tá. Então seria o dedo da morte. Pra mim é o mais óbvio. Pra mim também. Também. É toque do dedo da morte, né? No meu grimório. Deixa eu ver. O alcance do dedo. O alcance do meu grimório aqui, ó. É que geralmente todas as magias eu já chego perto da pessoa, pego ela de surpresa. Não, mas tem muitas que não precisam. Ah, eu sei, mas eu tô falando eu. Tô especificamente, eu chego perto. Tem uma pessoa de surpresa pra ela não saber o que tô fazendo magia. Sim. Entendeu? Mesmo porque meu forte é pancada. Aí, tamo chegando. Dead finger? É feito um touch. Touch não é dead finger. Finger up, yeah. É, não. É a distância. A distância. Cara, que magia de matar. Palavra do poder é matar, não, é distância. Quanto é o seu teste? 63. Tá, vou dar uma segunda dica. O valor alto. A morte não precisa ser instantânea. Fingir ferimentos. Pode matar, não, aos pouquinhos. Fingir ferimentos, é? Eu tô tentando lembrar como que é inglês, deixa eu ver aqui no clérigo. É inflict wound. É inflict mesmo. Certeza que é aquela banda The Wonder. FGHI. Inflict the Wonders? É, isso é toque mesmo. Mas ele, tipo, não mata instantâneo. Não, mas aí falou que não precisa matar instantâneo. Não, mas pode ser alguma coisa que vai continuar te matando aos poucos. Tipo um. Não tem frigir ferimentos. É o que tá dando conta. No... É que o frigir ferimentos deu dano, acabou. Tem uma outra. Vai dar dano. Não fica, né? Se por exemplo, um dano necroático. Que fica por turno. Tem. Respondam a pergunta. Respondam. Só um momento, por favor. Respondam. Ele rola a cabeça. Tem outra, que é rogar maldição. É, então. Tava pensando em alguma coisa assim. É, antes ela tirava habilidade, agora ela tira vida, rogar maldição. Ah, tem um efeito que é quando o alvo está amaldiçoado, seus ataques de magia dão um D8 de necrótico extra. Mas ele não fica por turno. Não, eu acho que não existe mais. Chegou a espada da Lisbeth. Não, a espada da Lisbeth faz isso. Cada turno ela dá o sangramento. Coisa de veneno, né? Tem várias. Querem mais dicas? Mas são mais testes. Vou fazer um teste de intuição. Não precisa ser necessariamente magia arcana, né? Pode ser magia outra. Sim. Magia. Sim. Não precisa necessariamente ser magia também. Pode ser uma habilidade, hein? Sim. É sangramento na minha cabeça. Ela deu 44 de intuição. Que faz a pessoa perder uma constituição por rodada? Gentil. Pode não significar que o toque seja gentil. Mas sim que a forma de perda seja, né? Pode ser somente uma metáfora para dizer que é um poder de nível baixo. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que não. Pode ser que é uma cantrip da mãozinha. Da mãozinha? Se ele não vai rodar também? Um testezinho pra ver uma dica? Tinha um entote que não deixa você curar. Não conheço essa magia aqui. É chocante? Não, é aquela que os undeads não são afetados. Que dá dano necrótico. Não é. Mas aí não é toque. Mas é um que é uma mãozinha que bate no cara. Eu jogo o que? Arcanismo, né? Arcanismo. Não conheço essa magia aqui. Não tem trip aqui, deixa eu ver. Mas de arcana? É. 64. 64? Caralho. É tio touch. Tá legal, Ciere. Você já falta sua atenção num outro trecho do enigma. Que diz, mas traga a justiça num toque perfeito. É isso que eu... Fudeu. É, então. Mas aí você começa a pensar aí, cara, uma morte não tem a ver com calmir. Como trazer a justiça num toque perfeito, num toque de morte? E o que que é justiça? Pois é. Justiça é equilibrar as coisas, dividir as coisas. Uhum. É um dar, o outro receber. É o... Isso é justiça. Como é que é o nome daquele lá? Vampírico? É, toque vampírico. Toque vampírico, é. Você absorve a vida do cara temporária pra você. Um dá e outro recebe. É. O único que faz isso. Porque, mas é que eu falei, só acho que não é toque, é? Sim, é. É um ataque que você faz. É toque. Não, é um ataque que você faz, mas eu acho que não é toque. É toque, eu tenho essa magia. Chama toque vampírico. Deixa eu acessar o Grimório da Tocha aqui. É o terceiro nível. Acessar o Grimório da Alcance pessoal, não fala que é toque. Não, mas alcance pessoal é um que você fica afetado pela magia. Aí depois você tem que fazer um ataque mineiro, não tem? Sim. Eu quero um ataque corpo a corpo com a magia contra uma criatura do seu alcance. É. Pode ser, eu acho que é. Respondam. Respondam ou sofram as consequências. Pode ser. Vamos lá. Respondam. Toque vampírico. Tem certeza? Tenho, eu disse pra ele. Ele olha pra você, encara você. Resposta certa. Vai embora. Corri do rampeiro. Beijo do rampeiro. Ok. É isso mesmo. E aí? Eu tava nessa linha indo. Ah, perguntando se tem alguma coisa que a gente possa procurar mais. É, procurar mais. Antes de encontrar. Sobre as roda, eu acho que não. A gente não sabe pra quais. A gente sabe pra quais planos a gente vai? Eu já nem lembro mais, gente. Sim, a gente sabe onde tá as rodas. Tem sabe. A nova das chaves. A gente sabe pra quais planos a gente vai ter que ir. Sim. A gente fez aqui. Se eles têm informação sobre esses planos. Vai que. Você não pode perguntar isso pro Files? Não sei. Porque você já não tem todos os livros. Eu já tenho tudo. Não preciso pegar livro daqui mais. Tenho todos. É só depois você perguntar. Você não foi pegando todos? Todos. Você passou? Vocês estão explorando tudo. Isso. Vai passar por todas as salas. Não, todas as salas também não, né? A gente vai fazer o caminho que a gente falou que ia fazer. Todas tem livro? Todas, absolutamente todas? Então você consegue. Se você fazer uma dispersão igual a Ariel faz. É, então. Eu pensei em fazer isso, então. É que ela já tem as cópias. Depois é só então, perguntar. É fácil. Pede pro bibliotecário. O seu Fives. Pegue todos os livros daqui. Pegue o livro sobre os planos, né? Não, pegue todas as cópias, porque tem sala que a gente não vai. Ah. É, teoricamente a gente pegaria meio conhecimento. Ok, ele vai. Conversa com o Force, com o Tris, com o Tius, o Ones. E vocês começam a ver os Elarons carregando livros e entrando com os livros pra dentro do plano da cidade. E eu vou dizer, tipo, ó, de tal local eu já peguei, de tal local eu já peguei, entendeu? Só pra eles não pegar. Eu sei disso. Ah, então tá bom. Sou eficiente. Obrigado. Eu fiz. Então vai, tem um inventário de tudo que você já pegou. Ah, que ótimo. Então pega. E vai pegar. Pega o restante, então a gente vai lá pro guardião. Sim. Ok, eles vão pegando, vão enchendo o seu plano ali. Ok. Então vambora, galera. Vamos. Vai deixar seu plano aberto ali? Deixa o plano aberto. Na hora que a gente for gritar Yalacrava lá, esqueci, né? Só que eu deixo pra ninguém sair, viu? Vou deixar ninguém sair. Porque senão vai virar uma zona isso aqui. E como é que eles vão pegar as coisas se ninguém vai sair? Ah, sinto muito. Joga lá pra dentro. Depois o Five se vira. Vai chegando na portinha e ajudando. É. Não tem como você identificar só quem sai e quem entra? Pode ser. O Five pode entrar e sair. Ok. Porque no meu plano dá pra fazer isso. Porque senão, daqui a pouco vai ter gente comendo. A Jasmine vai comer livros aqui. E o Quert vai abrir livros. Então. Ok. Vamos seguindo então. Vocês vão seguindo então. Tem um caminho a lápis aqui já desenhado. Uhum. Sobem a. Percorrem a masmorra em direção à Câmara do Guardião. E aí vocês, sem muita dificuldade, vocês conseguem percorrer essas câmaras aí. Vocês vão passando por locais onde tem Elarons, aos montes, tá? E livros e mais livros e mais livros, até que vocês chegam na câmara que está assinalada como a Câmara do Guardião. Quando vocês entram nela, ela parece ser a maior das bibliotecas que tem na masmorra, mas não há livros na estante, sim crânios. Exato. Centenas e centenas e centenas de crânios dourados, cristalinos, exatamente como o guardião que se manifestou até agora para vocês. No centro do aposento tem um círculo místico que assinala o portal para o desafio seguinte. E logo atrás, no extremo oposto da câmara, nossa, tem uma forma humanoide metálica imensa. E aí, quando vocês adentram a sala, essa forma se ergue e caminha na direção de vocês. Acabou. Ele não tem. Ele não tem crânio. Ele vai na direção de vocês. Ele não tem crânio? E ele começa a falar: respondam minha pergunta. E aí surge o crânio na cabeça, no corpo dele. Vocês notam que um dos crânios das prateleiras desapareceu. Exato. E aí ele fala pra vocês: respondam minha pergunta, respondam minha pergunta e sigam em paz. Falem e vocês serão punidos por isso. E ele encara cada um de vocês. Olha pra trás, a cabeça dele vai girando, girando, gira, gira, né? E esse corpãozinho emoldurado por armadura, cheio de armas, né? Esse bichão aqui. Bora pra cá, né? Ele... dispara. Isso. Ele vira pra vocês, roda, roda, roda, roda, ele vira pra vocês e fala: senhoras e senhores, elfas e elfos, anãs e anões, goblins e goblinetes, trolls e troletes. Ele vai recitando os nomes de todas as raças de Arton ali, fica quase meia hora falando. Marca de Noé, né? Eu falei etc e tal, pode ser. Obrigado, etc e tal, bem-vindos à rodada final. Diante de mim estão os desafiantes, aqueles pretensos libertadores de Valcária. Será que eles conseguirão passar no desafio final? Veremos. Show. Depois do intervalo. O desafio final. Show do crânio. No desafio final, vocês deverão responder a 6 questões. Uma de cada categoria, sem errar nenhuma, sem pular ou sem pedir ajuda aos crânios universitários. Estão preparados? A gente tá jogando... Vão para o tudo ou morte? Só que sem nenhum tipo de recompensa. Tudo ou morte? Tudo ou morte? Tudo ou morte? Vamos para a primeira questão. Eu prefiro tudo ou voltar. A morte não é comigo. Podia ser tudo ou nada. É. Ou nada é melhor. Eu tô de boa, nada aqui é muito, muito pesado. Vamos ao primeiro. A primeira pergunta, então. Valendo suas vidas. Gratificante. Uma questão arcana. No espaço entre o real e o irreal, vozes sussurram em tom espectral. Quem ousa meu nome invocar pode a própria mente arruinar. Quem sou? Tempo! Você lembra aquela magia? Sim! Você lembra aquela magia que foi você que usou em algum momento de apagar a memória? Oi! Tipo, enfraqueceu o intelecto ou alguma coisa parecida com isso. Sim. Tá, pega a magia aqui, Mirtão. Essas magias de... essas magias mentais. Se você falhar, você sofre a consequência. Pode repetir, senhor cara? Pois não, no espaço entre o real e o irreal, vozes sussurram em tom espectral. Quem ousa meu nome invocar pode a própria mente arruinar. No espaço entre o real e o irreal. É. Pode ser uma ilusão, pode ser um sonho, pode ser mental. Pode ser um corpo da loucura. Pode ser. Mas pode a própria mente arruinar. É isso que tá me deixando intrigado. Alguma coisa com confusão, talvez não. Porque uma não... magia que se der ruim você se fode? Tem uma só. Qual? Desejo. Então, foi o que eu pensei, mas... Não é bem a mente que se arruina. É, não é a mente. Ela tá entre o real e o irreal, se for ver. Toda magia tá entre isso, né? Mas é que é... Sabe, você pode pedir alguma coisa e se ferrar. Então, podemos jogar um arcano aí, ô Xanoff? Podem. Meia quatro. Cinco, cinco. O meu deu 44. Porque... Humilde. Humilde. Quatro, cinco, nove. E 44. Ok. Deixa eu ver, vou dar dicas pra vocês agora. Calma, calma. Calma, calma, calma, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Certo. Vamos lá. São três dicas, então. Todo mundo tirou mais que 50. Não, eu tirei 44. 44? Então são três dicas. É duas boas e uma média. É. Primeira dica. Definitivamente é uma magia que corrompe a mente. Tá. Então não é desejo. Não é desejo. Segunda dica. É difícil dar uma dica. Tá, segunda dica. Propriamente não quer dizer a. Essa é uma de lambuja. Não quer dizer a mente do próprio conjurador. É a mente e a mente em si. Não tem efeito rebote. Não, não tem efeito rebote. Não é isso que tá querendo dizer aqui. Olha a terceira dica. Aquela labirinto não tem. Não é labirinto com dor na cabeça, não, né? Não, é a coroa da loucura. Você faz uma coroa da loucura. Mas isso daí você deixa a pessoa brava. Não, deixa a pessoa. Ela não. Ela perde sentido de direção. No espaço entre o real e o irreal. O que é real? O que é irreal? Como você consegue definir o que é real e o que não é? Na teoria, eu não tô tocando nele. É uma magia de ilusão. Você quer dizer que a sua percepção, então, vai dizer se é real ou se é irreal? A princípio, sim. Eu tô cansado. Saber se o negócio tá ali, filho. Ok. Então, o real e o irreal são relativos. Magia de ilusão. Ou seja, a realidade ela pode ser alterada. Uhum. Ela varia, ela pode ser alterada. Então, alguma coisa que pode alterar a realidade. Não talvez a realidade em si, mas a realidade particular de cada um. A idiosincrasia. Não existe alguma coisa de moldar a memória, não tem? Moldar a memória tem. Pode ser o próprio assassino fantasmagórico agora. Assassino fantasmagórico. Porque é só a pessoa que vê, teoricamente, o pior medo dela, não é isso? Sim, ela se transforma no pior medo. É, pode ser isso, pode ser um ozão, qualquer magia de um ozão, né? A pessoa pode não perceber o que é também, mas... Não sei se ela é tão hostil assim. É que o assassino, ele dá dano mental, né? É, mas ele não fala, tipo, bom, dano... Fala que atinge, entre aspas, atinge o intelecto da pessoa. É, dano psíquico. Dá uma bugada na mesa da pessoa. Assim, fantasmagórico, parece... Plausível. É. Oi! Isso. Tem alguma outra próxima disso aí? O que eu tinha pensado antes era detectar pensamento, mas eu não sei se é ruim na mente da pessoa. É uma magia. É uma magia que você tem que falar com o alvo para produzir o efeito dela. 90% das magias. Ela é verbal? Não é o componente que é verbal. Ah, você tem que se dirigir ao alvo. Opa, isso já muda. Lembra nossa assim, fantasmagórica? É, já elimina. É. Tinha um negócio que era. Eu lembro que era de moldar um pensamento, que você colocava alguma coisa na mente da pessoa. Mas tem aqui, ó, Modify Memory, mas deixa eu ver se como que funciona. Só que aí no caso, ela vai criar uma memória falsa, né? É que era feito Mandela na pessoa. Efeito Mandela. Essa aqui fala, you must speak to the target to describe how its memories are affected. Então, você descreve, você troca ideia pra você colocar na mente dela o que vai acontecer. É. Vocês querem arriscar o efeito Mandela ou vocês querem dar uma olhada? Você quer arriscar o efeito Mandela? Quer ir no efeito mamada? A pergunta é muito boa. Efeito mamada? Sai, efeito fora. Efeito mais nada. Porque aí podem tentar também sugestão. Sugestão. E tem aqui a admissão também. Mas algum dele. Ali na descrição. Repete a descrição, amor. Fala assim, se o cara está falando. No espaço entre o real e o irreal, vozes sussurram em tom espectral. Quem ousa meu nome invocar pode a própria mente arruinar. Então, basicamente, não fala nada de dano, não precisa usar magia de dano. Quem usa meu nome invocar. Foi um outro da memória, então mesmo. Mas vai acontecer a nossa morte, segundo ele. respondam a minha questão. Vocês não têm o direito de pular nesta rodada, nem pedir ajuda aos crânios universitários. Oh. Por que a gente não pode pular? Porque é proibido. Eu acho que é mais plausível. O efeito a gente Mandela? Não pode perguntar pro Fives? Não. O efeito Mandela? Qual que é o nome? Ele não faz parte do grupo de vocês. Agora faz. Não, não. Ele tá ocupado. Agora faz. Ele é apenas o seu escravo. Não, é meu escravo. Sincero, a gente... Você paga salário pra ele? Tá na top pagar salário pra ele? Sim, pagava. Quanto? Você vai fazer uma contraproposta? É. 1.000 tibares de ouro por semana. Eu ofereço pra ele todo o conhecimento que ele pode adquirir fora daqui. E uma coxinha, você fica com fome. Tá bom. Quem lá? Não. Tá bom. Tá bom que ela passa a mensagem, eu tô aguardando então. E aí, qual a resposta? Pode ser então o. Toque vampírico? Não! Modificar memória. Modificar memória. Pode ser? Vai pau. Certeza? Certeza? Não, vai pau. É. O seu crânio. Seu crânio. Modificar memória. É a nossa resposta. Essa é a sua resposta? Essa é a nossa. Se tiver errado, eu vou mudar sua memória. A resposta está... exata! Toca umas musiquinhas. Os craninhos ficam pulando, né? Os craninhos ficam pulando, batendo os dentinhos. É confete? Próxima questão. Sai os dentes, né? O próximo desafio tem a ver com história ou religião? Ih, fudeu. Aqui todo mundo é burro. Aqui todo mundo é burro. Caminho sem trilha, rumo sem volta, abaixo do solo onde a luz não importa, guardiões de pedra, olhos a brilhar, cidade oculta, ninguém pode achar, quem sou? Essa é a cidade dos anões lá? Dohaerim. Essa é a sua resposta? Sim. A resposta está exata. Lembra muito de onde eu vi. Dohaerim? Até rimou, hein? Casordão. Vamos para a próxima fase. Conhecimento local ou geografia? Ixi, fudeu. Tava ruim, piorou? Tá indo de mó pior esse seu crânio. Era o quê? Conhecimento local? Agora conhecimento local, mas geografia. Alemão, local ou geografia. Eu saía duas ruas de casa. E nem via quando tava indo. Se fudeu, Toff. Se fudeu. Aí você me fode. Isso aqui é spoiler. Vai pau, vai pau. Tá aí é pra falar, vai. Alguém morreu. Tá aí é pra falar. Thank you. Nasceu nas montanhas, forte e imenso. Corre entre os reinos num trajeto intenso. Fonte de vida e estrada sem fim. Quem sou? Parece aquele rio. Parece aquele rio da cidade que a gente foi de chocolate. Como que era o nome? Chocolate. Chocolate é Gorade. É, na língua de vocês, mas o nosso é Chocorade, né? É Chocorade, né? Você é Gorade, né? É Chocorade. É Chocorade. Chocorade, né? Chocorade, né? Chocorade, show. Como que é o nome daquele rio que nós foi na cidade do Chocorade? Eu conheço o Rio dos Deuses só. Então, o que me vem na cabeça é isso. Deve ser esse. Você conhece alguma coisa, ou Bardo? Conhece o Bardo dos Conhecimentos. Você conhece algum outro rio famoso que corta os reinos? Que nasce na montanha. É uma estrada aí? É uma estrada que eu não lembro. Eu acho que é, esse é o mais conhecido. Então vamos lá, é o Rio dos Deuses. Rio dos Deuses, essa é a sua resposta? Acho que sim. Certa resposta. Até que a gente não tá tão ruim quanto a gente achou. Você anda bem pra caramba. É porque ele tá pegando as coisas mais famosas do cenário. É, é que ele não quis dar spoiler. Ele quis dar spoiler. É o 4. Quarto desafio. Natureza. Ih, esse é comigo, tem que ser, mas não vai rolar. Bora lá. Fudeu. Qual animal é que grunhe como um porco? Mas não é porco. Erguendo-se alto, mas nunca andar, vestindo mantos de folha e rama. Do tempo sou velho, da vida solar. Quem sou eu? Que ser sou eu, sempre a observar. Parece um ente? Parece um ente, mas árvore. Parece aquela árvore que a gente estava lá naquela cidade. Você lembra? Nossa, mais vago que isso, só né? Hoje. Eu esperei um desenvolvimento, parece, né? Parece aquela árvore que a gente estava naquela cidade. Você lembra quando a gente foi invadir o negócio dos orcs, dos goblinoides? Que a gente encontrou uma árvore élfica. A árvore lá de dentro, ele começou o plano dele. Tinha um monte de arma, os negócios remanescentes de Lenoir. Sim. Então, aquela árvore zona lá. Lembra um pouco isso aí. Será que ela é uma árvore famosa? É, ou só uma então, porque eu acho que não é uma árvore específica. Erguendo-se alto, mas nunca andar, vestindo mantos de folha e rama. Do tempo sou o velho da vida solar. Que ser sou eu, sempre observar. Então, pra mim é uma árvore, só podia ser um ente. Quais são as árvores que são antigas? As espécies de árvores antigas? Geralmente tem bastante carvalhos. Quem é que é carvalho quebrado também? Carvalho quebrado? Não sei. Cordado de carvalho? É porque eu não acho que ele quer é porque ele falou que ser sou eu, né? É. Se é que ser sou eu, seria um ente. É, o mais plausível por hora é ente. A não ser que você conheça alguma outra criatura. Se mas o foda é que um ente anda, ele tá dizendo que é estático, não é? Que dá a entender aí? Erguendo-se alto, mas nunca andar. É, entendeu? Vestindo mantos é de folha que e rama. Tá me fudendo. Do tempo sou velho, da vida solar. Que ser sou eu, sempre da a observar. Solar, sempre é, por isso que eu achei uma árvore normal, celular de vida. Eu vou jogar natureza aqui, amor. Não tinha uma árvore da vida? Que eu criei? Lá naquele criou, plano? Né? Não, eu ia falar a Yggdrasil, mas... Mas a Yggdrasil não é da cultura aqui. Mas pode ser, essa aqui de outro jeito. 53. 53? Ok. É um ser que nunca anda. Isso a gente deduziu sem a dica. Ah, ok. Muito bem, muito bem. Tá. As perguntas do guardião Normalmente elas são genéricas. Pode deixar, porque ela vai ficar querendo descer. Nunca específicas. Isso é uma dica. Não é uma árvore específica. Não é uma árvore específica. Mas é pessoal, não dá pra dizer que é uma árvore, porque é um ser. Mas não sei se ele enquadraria árvore em ser. Um objeto que não é, né? Então, é, mas é estranho. Tem vida. Tem vida. É estranho se chamar uma árvore de um ser. É estranho chamar uma árvore de um ser. Por quê? Porque você pensa em seres vivos? Diferentes. Não. Seres vivos? Comunicativos. Eu acho que a árvore é um ser vivo. Se a Druid tá falando que não, pera lá. Não, mas é que normalmente as pessoas não falam que a árvore é um ser. Sim, entendeu? Vamos ver os prouts, que da hora. Eu posso usar um conhecimento histórico pra ver uma árvore da história? Não, não é específico, não é uma árvore específica. É genérico. É sempre genérico. Mas tem uma espécie de árvore específica que tem essas propriedades? Por exemplo, uma árvore toda frondosa, árvore. Longe, que tem uma vida fodida. Não, nem se nem todas as árvores. É, tem, um as que são é. Cortadas não dá. Mas pode ter um específico, sei lá, que já tem, sei lá, 5 milênios. Não, mas é qualquer árvore pode ter isso. Não, em qualquer casa, não lá, tem. Em casa lá tem uns 3 pés de planta lá que não. O tomate não vai pra frente. Mas é, é porque o humano não tá cuidando. Vão querer mais dicas? Tem que fazer. O que, que é? Teste de natureza. Natureza. Acho que eu não tenho natureza. Ou não tem natureza. O meu não, deu. Mas o... 47. Tá, 47. Tem 35 de bônus. Mais que eu. É, 37. caralho, velho. Ok, mais duas dicas então, né? Sequoias são árvores. Hoje a gente tá focando só em árvore, nem, talvez nem seja, pode ser alguma coisa parecida. Não, é que parece ser árvore. Eu só não chutei árvore ainda porque ele fala que ser que eu sou e normalmente as pessoas não falam que árvore é um ser. Mas a gente tá no problema de ideia. Então. Que tudo tem vida. Pô, assim eu vou chamar. Pedaço de toco tem vida. Você tá falando com um robô tem vida. Não é o que a gente entende como vida, mas é sobrevida. É um ser animado. Então vou meter uma árvore é um aqui. Um ser animado, tá vendo? Quer saber? Só árvore? Só árvore? Tipo, é. Árvore. Seria árvore? A não ser que tenha alguma coisinha específica. É, acho que não. Pela descrição que ele dá, não tem. A descrição que ele dá é extremamente genérica. É. Não tem nada específico. Não é uma árvore específica, um tipo específico. Os outros enigmas anteriores, geralmente, eram coisas genéricas. Quiser falar, não tô vendo. Que ser sou eu sempre a observar? Que ser que não faz nada a não ser ficar parado vendo o tempo passar? Lá na rua de casa tá a dona Ana. Faz a dia inteira, fica aquela porra, aquela câmera lá vendo pra mim são os deuses. Mas ela é um ser? Então onde eu sei é. Pra mim são os deuses. Ah, mas ele entrou ali. Não, eles fazem alguma coisa, fazem intrigas. Ah, é. Picuinha. Picuinha. Picuinha. Picuinha. Tá, que ser que fica parado a vida inteira e não faz nada e fica parado observando. A árvore é um deles. Agora uma dica pro celeirinho. Erguendo-se alto. Além de ficar parado observando o tempo passar, esse ser também cresce. Não faz mais nada. Por que tem uma árvore essa porra aí, ó? Curiosidade. Ah, curiosidade. Não, meu. Fala aí. Responde isso. O quê? Responde isso. Isso aqui? É o meu cu. Não, você fudeu, rapaz. E aí? Acabaram as dicas. Essa é a sua resposta? Árvore. Se tiver errado, vai morrer pra árvore. Mas o caralho, vai morrer pra você. Você podia ser pra um vaso de planta. Podia ser pra um vaso de planta, mas ele é. Certa ele... resposta, ele árvore. Você quer a druida aqui, tru. Viu? Árvore. É ou amor, segundo Scott Pilgrim. Amor, pode crer. Vamos para o próximo desafio. No quinto desafio, vocês responderão uma questão sobre nobreza e realeza. Cheio com celeirinho, eu acho. É com o personagem mesmo. Preparados? Vamos lá. Manto de seda, olhar calculista, por trás do trono, trama egoísta. Movendo as peças sem nunca lutar, que posição na corte costuma reinar. Eu posso dizer que quando eu morava lá na minha cidade... Em Barbacena. Barbacena. Pra entrar biju. Lá em Ponta Porã, sempre ao lado do meu pai ficava o que a gente chamava de conselheiro. E por muitas vezes, como eu sempre ouvia bem, eu sempre ouvia ele tramando coisas contra o pessoal que não ia com a cara. Às vezes o meu pai até confiava e tal, mas sempre eu ouvia a palavra final dele. E aí acontecia várias coisas horríveis com o pessoal de lá. Então, o máximo que eu posso ajudar vocês nessa questão do imperialismo, por assim dizer, é o conselheiro. Repetir? Manto de seda, olhar calculista. Por trás do trono, trama egoísta. Movendo as peças sem nunca lutar, que posição na corte costuma reinar? Quem costuma reinar na corte é o juiz. Não, aqui não é. Xandão. No caso, o rei. Então, mas aqui é normalmente o rei não governa, né? O governo só provém com os lucros. É por isso. Não, lá onde eu morava, meu pai era quem governava. Porque ele tomou da minha mãe, mas. Eles não deixavam as mulheres fazerem, tomarem conta, ocupar um cargo maior desse tipo de coisa. Não, mas é que os conselheiros não usam um manto de seda. Por que não? No Nova Tamura a gente usava, mas são pessoas discretas, não são? Não. Uma seda preta ainda é discreta. Eles sempre estavam bem vestidos, tanto que se você olhar minhas roupas, elas são de seda. Isso é da sua cultura. Todo mundo usa a roupa de mas seda. Mas é o que eu tô falando pra você. O que eu posso oferecer pra você, do que eu sei, é isso. Se você não tive muito conhecimento. A não ser as coisas que eu lia sobre, que você me contava sobre nas histórias que você escrevia e tal. Mas... Que conhecimento seria sobre esse daí em específico, já? Nobreza e realeza. Não, no não caso vai... da ficha de vocês, história. História. História, eu sou ruim, fogo. História dá pra brincar. O que caiu aí, cara? 6. 6 e 6. 6 e 6, deu 50, já. 50? Uhum. Dá uma dica boa. Deixa eu ver o meu TDAH. Vou dar 41. Meu deu 60. Quanto? 60. 41. 41. Duas dicas boas, uma mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. Por trás do trono. E na corte costuma reinar. Figurativamente, por trás do trono não é necessariamente atrás do objeto. Por trás do trono é quem representa o trono. E... Não. Não. Por trás do trono, aqui quer dizer uma figura que não está em posição de poder. Ela está por trás do trono, ela está nos bastidores. Ela não tem o poder de fato. Porém, ela costuma reinar na corte. Ela não tem o poder constituído, o poder oficializado, mas é uma figura de grande poder na corte. O bom da corte é uma das. É a rainha. Não, eu já disse, ela não tinha isso. Nossa, mestre de sussurros, espião. Que é o bobo da corte. Tá aí. Não. Opa, o bobo da corte é o cara que mais fala a verdade pro rei, em termos de piada. Move as peças sem nunca lutar. Não é general. Não é general. Eu tiro. É uma figura de destaque na cadeia de governo de um reino, de um feudo, por exemplo, que comanda as peças. Mexe as pecinhas no tabuleiro. Mas nunca luta. Porque é uma figura que não é uma figura de poder, não é uma figura assim de, entre aspas, gigante de destaque. Um rei luta. Uhum. Sobe no cavalo e vai lá representar a equipe. Um duque, um barão, todas as outras figuras da nobreza lutam. Essa figura não. Espião. Cara, pra mim é muito um conselheiro. Conselheiro pra mim é muito, muito óbvio, mas... O conselheiro não vai entrar, por exemplo, numa estratégia de batalha, vai dar um pitaco. Acho que não. Acho que não faria isso. Bom, vamos lá. Manto de seda significa que não é uma pessoa pobre. Pessoa que tem dinheiro, que tem um alto cargo, que tem destaque, logo não é um bobo da corte. E por trás do trono faz a trama egoísta, mas não necessariamente. Tem a possibilidade disso, mas nem sempre faz. Uhum. Três dicas. E aí? Na minha cabeça ele não está conselheiro, posso estar enganado. Ele me criou o conselheiro ou a rainha. A rainha não é, a rainha ela tem poder constituído. Oficial. Então, mas a rainha não manda no reino, né? A rainha não manda nada. Ela não manda nada, mas ela tem um reconhecimento. Ela é tipo a mulher troféu, porém ela ocupa o cargo de rainha. Então seria o conselheiro. Seria você que provavelmente vai ter tocado menestrado. Menestrado. Menestrado. Várias canções em reinos. E suponho eu que você conheça várias e várias, né, famílias reais. O que, que você conhece lá de dentro? O meu conhecimento é bem escasso, porque eu não ficava com a... pessoal da realeza, eu preferia ficar com a casta inferior, como eu disse pra vocês, né, sobre a minha vida. Então eu não me atentei muito a essa parte. E que você consegue ajudar a gente nisso daí? Então é que aí você cai em duas formas de conselho. Existe uma pessoa que faz parte da equipe do rei, dos reis, que realmente ajuda os conselhos. Ou você tem as famílias ricas que fazem um conselho por si só, que debatem com os reis. Esse é o problema. Existem duas formas. Eu acho que é o mais reinar. Tradicional, seria. Porque ele não vai pegar nada tão específico assim. Aqui eu conheci que tinha os mãos do rei. A mão oculta do rei. Mão do rei. Mas aí eu não entendi muito bem o que era. Se era um conselho de conselheiros. Eu não entendi muito do que era. Era um pessoalzinho, inclusive tinha até uma mão no meio. Ele deve ter vindo lá do Taveirinho. Não é? Perdi, né? O Tigão do Reirinho. Pode ser de tal conselheiro. Agora é conselheiro. É só morte, gente, tá tranquilo. O conselheiro é a morte? Tá tranquilo, gente. Contanto que vocês me tragam de volta depois, tá tudo certo. Ok, então a nossa resposta é conselheiro. Essa é a sua resposta? Nossa, ele saca as duas espadas. Vai perto de você e fala. Certa resposta e guarda as espadas. Mas tem show off essa bosta? E eu vou bater nesse cara. Tem. Esse, e ele quase ficou sem cabeça. É por isso que ele pode sacar desse jeito. Ou sem os braços, né? Acertou. Vamos para o desafio final, aquele que vale tudo ou morte. Não, neste último desafio, vocês responderão uma questão temática sobre os planos de existência. Caso errem a resposta, serão banidos para o plano que vocês errarem. Pelo menos não é morte. As gêmeas das processos. Olha, pelo menos... Não, deixa eu pegar a roda aqui primeiro. Vamos à pergunta. De chamas nascido em dor forjado, não sou inferno, mas sou amaldiçoado. A guerra é eterna, o ódio sem fim. Que plano de caos devora a mim? É abismo, primeira camada, né? É o abismo, não, seria abismo. É o abismo, em geral. É, porque a guerra sem fim é justamente da primeira... Mas tudo bem, o ambiente é o mesmo. Meteu o abismo aí. Você indica? Não, não. Oh, guerra sem fim, eu só... Se você pensar diabos e demônios lá se batendo. É um plano caótico. Repete aí, vai. De chamas nascido em dor forjado. Não sou inferno, mas sou amaldiçoado. Guerra eterna, o ódio sem fim. Que plano de caos devora a mim? É abismo. Me parece, pelo menos. É abismo? Como é que tá a dúvida? Pandemônio e abismo não é a diferença. Não, pandemônio a gente foi, não é assim, não. Pandemônio era muito vento. Acho que mas tinha era uma das camadas do... O pandemônio não, o pandemônio é fora do... O pandemônio era muito vento, tudo era muito caro, a comida era uma bosta. É. Não compensava, não. O abismo, pra mim, é ok. Pra mim também. Eu também não vai errar no mundo. Mas a gente tá aqui, ó. Na décima voz boa. Volta pro abismo. A gente tem o Satanás lá, né? Jean, vai pra Sírio. Peraí, peraí, antes de responder, pega alguma coisinha pra dar teleporte pra cá, vai. Vou pegar um crânio, peraí. Deixa alguma coisinha aqui, ó. Assina um crânio, ó. Pega alguma coisinha. Você já pegou a biblioteca inteira e tá querendo levar um crânio ainda? É, me deram uma oportunidade, amor. Tô no crânio de diamante, assim, eu segurando. Mas pega uma caveira de cristal aí, vai. É, exato. Fala, diamante. Fala abismo pra ele. Eu tô segurando a caveira. A nossa resposta coisa. É abismo. Já passamos por lá, talvez... Seja... A resposta foi abismo. Se a gente errar, resposta... a gente vai pro abismo ou a gente vai pro lugar que era a resposta certa? Está... Se vocês errarem, vocês vão pro abismo. A gente devia ter falado eternidade então, cara. A resposta está... Zata! Meus parabéns, vocês superaram os 6 desafios. Agora vocês têm a liberdade de seguirem adiante para o próximo desafio. Não, não! Na próxima desafio é a próxima masmorra. Ah, bom, só se for. Se for dar desafio pra gente, vai bater nele. Se quiser ficar por aqui, fica à vontade. Não, obrigado. Já tenho toda a informação que eu preciso. Não, aqui tem muito mais informação. Eu já levei tudo. Inclusive esse crânio que eu acabei de pôr a mão. Cada crânio vale um conhecimento? Conhecimento? É por isso que eu peguei o crânio. É uma pergunta. Sim. É como se dentro desse crânio tivesse um conhecimento específico ou vários e vários conhecimentos? Cada um desses crânios aqui pertenceu a um dos ilustres clérigos de Thanató ao longo dos tempos. Caralho. É um banco de dados. É da onde ele tirou as informações para os livros. O cara todo backup, né? Bem, vamos pro centro, então? Vamos. Ai, caralho. A gente faz. Fives, já acabou? Ainda não, senhora. Vai demorar muito? Mais 38 minutos. Tudo isso? Sim. Não dá pra você deixar aberto aí depois você fecha? Não, a gente vai pra outra masmorra. Não tem como colocar um timer pra ele fechar? Daqui uma hora ele fecha sozinho? Não. Eu vou ajudá-los. A força da barra. Me dê um momento. Eu vou usar a runa da velocidade e vou ajudá-los. Ok. Runa da velocidade? Isso. Eu vou dar um buff neles também. Vê se mais rapidinho. Dá um buff em todo mundo, dá aquela acelerada. Rapidinho vocês conseguem pegar os livros. Cuidado com e ficam livres pra seguir adiante. Sobreaquecer. Quando você completa, você fecha o seu plano e se junta ao restante do grupo. O que vocês fazem? Era Clave. Era Clave no centro e vocês são teletransportados para o próximo desafio. Next. Ninguém quer jogar? A gente acabou de estar aí nessa de... Mas rolou dado, porque só caiu reto. É. Lindo. Já foi. Joga, Brad, vai. Vamos. Porque agora já foi bastante, né? É melhor jogar aquele dos restantes? Joga o dado, Brad. Porque pode demorar até sair algum. Ai, nem. Caralho. Já foi aí. Pronto, a Lihana não foi. A Lihana? Tem que ver, mata agora. Pode. Agora só mata agora. Ali. Ok, vocês saem do reino. Tá? Ah, pelo menos esse é rápido, tem 5 só, né? É, de um monte. Guarda esse aí, Brad. Ui. Eu vou descrever pra vocês, ó. Tem mato? Ele envolve um mundo selvagem. Olha lá, gente, tem uns feno passando. O guardião é uma dríade. A Falani. Falanoi. Falande. Falande? Falande? Falande. É do dedo. A filha dela é a falanginha. E a mais novinha é a falangeta. É a laranja. É a laranja. Tá no mato, velho. De um lande, filho. Só os bolir aí, os barulhos. Vocês são soldados por tambores. Que coam por toda a masmorra. Esse aventura. Uga, uga. Vocês estão num ambiente que não é um local, um ambiente subterrâneo, mas uma densa e exuberante floresta tropical. Sons de pássaros e outros animais enchem o ar, assim como o inebriante perfume de almíscar, o que não faz sentido, e flores exóticas. É, o almíscar é cheiro de zoológico, cheiro de feromônio. É por isso que tem esse cheiro. É, mas o almíscar vem do cu do alce. Não, não, mas é... E não tem uma floresta tropical. É porque é um cheiro característico do Sim. feromônio de animal. Folhagens agitam-se o tempo todo com a passagem de pequenos animais. Esses túneis assinalados no mapa, vocês percebem agora, não são túneis. São trilhas abertas no meio dessa floresta. Vocês estão agora não numa caverna, mas sim numa imensa clareira. O quê? Quer ir por cima? É, se deu. Não, vamos por baixo. Tá tranquilo. E alguém rola pra mim um D6. 4. 4? Ok. Vocês escutam sons de tambores ao longe. Vocês escutam rugido de feras, canto de pássaros e o som de vários outros animais. Felizmente, nesse local onde vocês chegam, nenhum animal está presente no momento. Vocês estão numa tranquila clareira. No centro dessa clareira, há um pequeno laguinho alimentado por um rio que vem do norte e segue para o sul, mas não tem nenhuma fera ali. Por enquanto. Por enquanto. É muito extensa essa masmorra, amor, pelo que a gente vê. Não é muito muito extensa, não. Tem quanto espaço mais ou menos aí? Você olhando no mapa, assim, verificando o tamanho da clareira onde vocês estão, mais ou menos. Você calcula que tem coisa assim de só isso tão pequeno é uma assim. Masmorra, né, amor? Tão pequeno assim o negócio. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem cerca de... Nossa. Logo, caralho. Tem cerca de 1 quilômetro aproximadamente a extensão desse complexo. É, é o que eu preciso. Tô ali como tem eu um com a natureza. Tem um edit nessa porra aqui. É? Como eu com a natureza. Como eu com a natureza? É. Toda vez que a gente chega perto da hora, você começa a roçar o corpo. Não tô entendendo. Hã? E toda vez que a gente chega perto da hora, você começa a roçar o corpo, sabe dança aí? É porque o ritmo é bom e sempre que eu tocar numa árvore eu posso me teleportar pra ela depois. Que pulsação, velho. Como uma criatura. roçando. Tá roçando. Ainda fala que não é um ser, né? Você vê o galho falando aqui, né? Aqui é uma preparada. Certo. Siri, tá fazendo comigo com a natureza. O que você tá querendo saber? Quero saber onde estão as criaturas, qual que é o tipo mais comum, se tem ameaças pra eles ali. Não, o tipo mais comum são os insetos. Ali onde vocês estão, mais ou menos, tem uns 6 bilhões. Animais um pouco maiores. Mas vamos ver, né? Animais, eu falo mais comuns, grandes. Tá, animais grandes. Você sente a presença de humanoides. Tá, vários deles. Você sente que há centauros, lobos, grifos, gorilas muito grandes. Dríades, tigres muito, muito grandes, crocodilos gigantes. E ursos gigantes. É tudo gigante aqui! Tem o grande, muito, muito grande e o gigante. É. Caramba! Por meio tava de sabendo, viu? Mas tinha na outra. Tá o que comer a gente. O que você quer levar pra sua casa? Fala logo. Não, pela verdade eu queria ver se era mais fácil a gente se transformar em animal e passar. Porque aí talvez a gente encare menos encrenca. É, entendeu? É por isso que eu queria saber qual que é o animal mais comum pra gente virar esse animal. O animal mais comum. Mas o territorialismo, acho que é o mesmo, não? Mas só se pássaro, bicho, só se velho. É, tipo, pode um pássaro, uma coisa assim. Sim, é, pássaros aos montes. Eu dei a ideia. Podemos, por exemplo, poder me comer um animal, não só igual a gente, né? É, o tipo mais comum de criatura são os insetos. Não, não vai começar, demora muito de certo. E também chegou o tigre muito, muito grande. Entendeu? Vamos de águia. Águia parece legal. E vocês veem os insetos ao redor de vocês, já se aproximam. Tá? Cheirando algumas flores, vocês veem que tem alguns insetos. Tem umas três vespas desse tamanho assim. Aqui é tudo grande. De uma é igual a Gaurásia? É. Eu não sei, eu nunca fui pra Gaurásia, mas dizem que lá tudo é muito grande. A gente não foi pra Gaurásia. A gente chegou na entrada. Então a gente não foi. Se a gente chegou na entrada e foi embora, a gente não foi. Se fosse transformar numa águia, imagina o tamanho dessa águia. É um aguião. Vai ser um aguiaço. Ah, que da hora. Vou virar uma águia. Vocês vão virar uma águia? Isso. Não, três, né? Ah, então. Isso. Não, vamos virar então um animal que é normal viajar em bando, porque águias não viajam em bando. Não tem vários. Depende das águias. As que deixam rastros viajam em bando. Nós não vamos ser o rastro das águias. Você não pegou. Nós podemos ser andorinhas. Andorinhas? Andorinhas, imagino que elas vão ficar um tamanho relativamente bom. E... Ok. Vocês vão virar andorinhas europeias ou africanas? Eu prefiro as africanas. As africanas são maiores, elas conseguem carregar cocos. Isso, sim. A gente vai de africanas então. Ah! Vamos de andorinhas africanas então. Com cocos ou sem cocos? Sem cocos. O coco a gente pega pelo caminho. Ok. Só coco que é azul. Ai, ai, ai. Vou anotar aqui nas minhas anotações. Viram? Andorinhas gigantes africanas. Africanas. Sem coco. Sem coco. Não tem arma. Sem coco. Mas não carrega um coco. Depois vou tirar uma foto e vou compartilhar. Aí quem quer assistir o outro parque vai saber. Sim. Sim. É só um pequeno nicho. Então, polimorfo. True polimorfo. Polimorfo, eu quero usar minhas magias. Então é pra vocês, eu viro normal, gente. Eu não preciso da magia. Então, por favor. Você não consegue transformar a gente? Com a minha habilidade, não. Eu posso usar uma magia pra transformar vocês. Como vocês se transformar? Você não consegue com essa habilidade? Não, minha habilidade é eu me transformar em outro animal, né? Metamorfose. E as suas outras habilidades? Não, você consegue transformar eles em seu, seus pets? Eles viram meu pet, mas ainda assim... Você não passa suas habilidades para os pets? Não, isso é uma polimorfia. Ah... Então, eu posso fazer a magia pro polimorfo em vocês. Fazer tipo, a magia, eu faço. Sim, eu faço também. Só o pessoal que não conseguia se transformar na coisa. Elas vão pro anterógico e transformam o bichinho. É que a minha habilidade não tem nem essa capacidade. É. Mas por isso que tem o ponteiro. Não, mas é que tipo, é sair de uma magia totalmente pra outra. Não é. Calma, gente. Vamos lá. Pro polimorfo, vou virar andorinhas gigantes africanas. Andorinhas africanas. Pode falar normal, eu entendo você. Tá foi, Toff? Só porque tem cloaca agora, tá aí. Come pedra. Tipo. É pomba, é pra andurinha. Andurinha é mais educada. É, andurinha você. Vamos. Será que eu errei a magia? Acho que o Top travou. No meio da magia, acho que o Top travou. Dá um coco pra ela. Não, deve ser isso, deve ser a falta do coco. Vamos achar um coco gigante. Tá, o que vocês fazem? Vamos voar. Hã? Vamos voar. Não, vai voando? A que altura? A altura de ser segura, né? Sei lá, acima das árvores. Onde uma andorinha voaria? Andorinha voa no céu. É quando eu vou. Ok. Vocês voam em direção ao céu. As árvores, elas vão começando a se fechar, elas se fecham acima de vocês, impedindo vocês. Eu falo onde os pássaros estão voando ali. Não tem pássaro ali? Tem pássaros voando no céu. É que é... Quando vocês tentam chegar no céu, as árvores se fecham e impedem a passagem de vocês. É um plano fechado, né? Passando. Eu vou voando onde as árvores deixam, então. Ok. Vocês vão andando, voando, e conforme vocês vão passando assim na altura da copa das árvores, elas vão se fechando acima de vocês, formando um verdadeiro túnel, impedindo que vocês passem da altura da copa das árvores. Porque eu vejo um tigre lá embaixo, eu cago na cabeça dele. Ok. O bom é que se você cagar agora, depois você não precisa cagar como humano. Alguém rola um D6? E me digam qual caminho vocês vão fazer. Quatro. O Kino. Joga de novo. Kino? Ou joga outra vez? Três. Ok, beleza. Três. E mostra no mapa qual caminho que vocês vão fazer. Esse aqui. É, vamos fazer esse essa aqui. Bifurcaçãozinha aqui, pega aqui e vai direto lá. Ok. Passa no 8 aqui no banal. Isso. A gente vai do 1 pro 2 pro final. Pelo balãozinho. Certo. O balãozinho. Vocês vão voando, passando por diversos animais que estão ali, não? Atravessam as trilhas e se embrenham no meio da mata, certo? Quando vocês chegam... Qual caminho mesmo? Você vai pegar aqui, ó. Não, não tinha okay. Marcado todos eles, já? Não. Quando vocês não, chegam aqui, chega. Ó... É, a gente vai pro 2. Nessa câmara. Como você sabe que é o 2? Porque eu enxergo daqui, né? Passar, acho que pelo 3 também. Chega a gente curte ali, ó. As árvores não deixam. Dá pra passar. Quando vocês chegam nessa clareira, vocês notam que elas são habitadas por grandes onças pintadas com 4 pares de patas. Vou virar uma dessa daqui a pouco. Um pouquinho a mais, hein? Isso, eles são gigantescos. Eles estão deitados na clareira. E aí, subitamente, vocês notam que eles se levantam, como se notassem a presença de vocês. Chegando. Olham ao redor. E aí se embrenham na mata ali, furtivamente. Eles vão passando voando e vocês veem que eles estão à espreita. Ali na mata. Vocês fazem alguma coisa? A gente está numa altura. Eu vou... Vocês estão na altura do topo das árvores. Numa altura pulável. 15 metros. Numa altura pulável para um animal desse tamanho com 4 pares de pata. 20 metros de altura. Sobe na porra de uma árvore. Vocês estão a 20 metros de altura. A gente vai passar normal? A gente dá um. Vamos, eu vou usar um poder aqui. Não tem como você acalmar os bichinhos, né? É o que eu vou fazer. Eu vou cagar em cima de umas pintadas também. Mas não é pra acalmar? Enquanto vocês estão observando ali, passando, vocês veem essas onças, elas vão pra direita, e vocês veem a mata se mexendo vindo da esquerda. Alguém joga pra mim um D6. Eu tô concentrado, se for uma criatura, não sabia, viu? Isso aqui não é instantâneo só não. Ah, tá, é. Ok. Dois centauros, três centauros na verdade, vêm dessa mata e entram na clareira. Eles entram na clareira, olham pro alto onde um brilho emana como se fosse o brilho do sol, certo? E aí eles estão armados com arcos, né? Eles param, olham pro chão, um deles puxa um cantil, toma água, e aí vocês veem as onças se movendo, se preparando para dar o bote nesses três centauros. Você percebe que ao redor ali não tem mais nenhuma criatura. Assim, chame a atenção. Tem tipo uns 8 milhões de insetos. Sim, sim, que nojo. Pássaros, macacos. Sim, eu entendi. Eu estou. Curirins. Curirins. Ah, bulirinho. Curirins. Curirins, tá cheio de molequinho careca. Morto. Não, por enquanto eles estão com as mãozinhas pro alto assim, me know please. Vamos passar. Passar? Ok, vocês vão embora. E aí vocês só escutam o rugido das feras, o grito de desespero dos centauros e o ecoar de uma batalha que ocorre lá atrás. Todo mundo precisa se alimentar, né? Quando vocês chegam no 3... O 3 é aqui, né? Isso! A gente vai pular o 4, fica tranquilo. O 4 é aqui. Quando vocês chegam no 3, vocês veem que da clareira pro norte sai uma caverna no paredão. E vai até onde? O 4. Não. Errou, tá vendo? Bom. Até o 5. Não, é só até o 4. Tem uma caverna. E deitado, dormindo preguiçosamente na entrada dessa caverna, tem um urso coruja. Ou uma briga, depende do filme. É, depende do filme. É, depende do filme. Vocês passam pelo urso coruja e seguem o caminho de vocês. E voando, de pássaro foi bom. Como... Voando como pássaros, até chegarem ao 4. Até o número 4. Ah, então do ponto de cabeça eu errei. É outra bolinha ali. Quando vocês invadem, é uma clareira ampla, árvores e arbustos esparsos, ela é cercada por dolmens. Sabe o que é dolmens? Stonehenge. Stonehenge. São aqueles pináculos de pedra em forma de círculo. São círculos druídicos. Com uma pedra gigante achatada deitada sobre duas outras, formando arcos. Não, aqui é druídos mesmo. Eles formam um semicírculo no lado contrário a trilha por onde vocês chegam. Sob um deles, no extremo oposto da clareira, há o círculo místico que ativa o portal para a próxima masmorra. O portal está desativado. E vocês veem o guardião diante do círculo mágico. Não, uma guardiã? Sim. É. A guardiã. No caso, aparentemente uma humana, bem armada, acompanhada por um leão e um urso. Ambos os animais maiores do que o normal para suas espécies. E o urso, ele parece ser feito de matéria vegetal. É uma tanga de urso. Pois é. E a gente chega aqui no guardião. A guardiã, ela fareja o ar, rosna pra vocês e fala: invasores, invadiram meu território. Saiam agora ou preparem-se pra me enfrentar. Eu cago nela. Não. Você dá uma cagada no ombro? Uhum. Ok. Sou boa de mira, hein? Sou a primeira andorinha cega da história. Top tá voando pro lado errado. Top, quando você caga nela, ela roda uma boleadeira e arremessa contra você. Não, jamais saberá. Vamos ver se ela vai errar. Deixa eu ver uma coisa aqui. No polimorfo a gente não tem nossos status, por isso. Não, não é isso não. Eu quero ver se eu tenho a ficha atualizada dessa druida aqui. Ah, vamos ver. Vamos ver se eu tenho a ficha atualizada dela. Se ela errar, pega essa boleadeira com a asa e joga de volta ali, ó. Ou se dá. Só. Pô, o guardião anterior tem ele colorido aqui, cara. Tem ele colorido? Mostra pra nós. Tem ele coloridão aqui. Uma armadura é cinza. Aí não dá. Olha que bonitinho. Ah, parece um robô. Mas o desenho do antigo tá mais legal. Sim, o desenho do antigo tá mais legal mesmo. Mas é o mesmo, então continua. Continua mesmo. Vamos ver se a de Alihanna mudou. Ixi, vai demorar pra chegar assim lá. Nossa, a cidade aqui da onde a galera fica entrando e saindo. Agora eu entendi essa porra, mano. Falange. Tá aqui a Falange. Que? E que bosta de ficha, vou usar a minha. Vou usar a original. Você que eu tenho. Tem mostrado a imagem, né? Pelo menos. Eu vou mostrar. Mas colorida, né? Ela não tem a colorida. É, não. Nossa, um bicho do mato, velho. Não, pera. É. Tem um leão e um urso de floresta. Um urso de matéria vegetal. Ok. Vamos rolar na iniciativa. Não, vou tacar uma boiadeira na tua. Eu caguei nela. Quer saber quantos decocou eu dei. Eu caguei nela. Joga a iniciativa. Trinta e dois. Acelerei em 90. Acelerei em 90. 53. 53. E eu tirei 6. Minha iniciativa da druida. É druida ou é druida? É dríade, pra falar a verdade. Druida. Você tinha falado que era uma dríade. Eu falei que é uma dríade? Você falou. Aqui tá drida. É. É nenhum dos dois. Então é druida. Mas é uma dríade. Então é druida. O bicho do mato. Eu tinha falado que era uma dríade. Por isso que eu falei que era uma mulher. É uma mulher. Faz sentido. Dríades são só mulheres. É por isso que eu falei, não é uma guardiã? É por isso que eu... É uma mulher. É uma druida. De aparência humanoide. É bem parecida com a do Baldur's Gate. 32 a minha iniciativa. 32. Bolas. Também? Por que também? Eu tive do time 2. Eu também. Quem tem maior destreza? Toff? Eu acho que é Toff, com certeza. Depende. O Celerinho 69, né? 53. Tem um pouco de destreza. Tem mais que 25. Tem mais que eu. Então, na teoria, se ele fosse ter, eu teria 40. Mas eu perdi muito. Assim, você no fato tem 9 de destreza mais que eu. É. Não, tem uma a mais só. Você tem 24? Eu tenho 24. Deixa eu ver se tem uma fichinha mais bonita aqui. No Ameaças de Arton. Irmão. Você viu, né? Druga são Ameaças de Arton. É. Tá falando que saiu a prévia do Heróis lá e eu nem baixei ainda. Eu esqueci. Nossa. Eu acho que vai ser nível baixo se você encontrar druidas aí. Vai ser tipo um genérico. Às vezes não. Vai ter um general druida. Realmente druida não são boss finais, né? E são NPCs. Não é, eu não. Eu tenho uma ficha de uma druida foda. Vai pegar a Enola aí, porque... Mas não tá aqui. Não, mais foda que ela. Mais foda que ela. Mais foda que ela. Um demônio, né? Uma outra meio-dríade. A primeira das meio-dríades. A Lisandra? Lisandra. Mas não vai estar aqui, eu não vou lembrar em que livro vai estar, não vou perder tempo procurando. Uma ficha que eu tenho. Ok, vocês ganharam. A gente ganhou o quê? Iniciativa. Você jogou pro bichinho? Não, o bichinho vai junto com ela, pra simplificar. Esqueci. Beleza, acelerei em você primeiro. Vou olhar pra você, tipo, posso atacar? Parece que é um... Vai ter que ser, eu não imagino que vá... Quer tentar um diálogo? Eu topo. Você vai ficar triste? Se você não tentar um diálogo? É. Não, ela ainda é um humano, é normal, é um desafio daqui. Tá. Eu vou tentar... Muito obrigado. Deixa eu pensar. Tá desesperado aí, né? Se for sabe. É porque ela leva muito em mente a questão de presa e caçador. Tá, deixa eu ver se eu tenho essa magia pra fazer. Bom, Jeff, eu vou chegar me destransformando. Uhum. Como... Me transformando num dragão gigante. Não, como elfo. Mas você tá como passarinho. Então, eu vou chegar me destransformando. É, tá passarinho, vai virar elfo. Senhorita Falange, eu sei que aqui é um desafio e você acha que nós somos ou sua presa ou Deus seu caçador, mas eu me proponho uma situação diferente. Veja, eu aponto assim pro leão e sem falar nada eu vou fazer dominar monstro no leão. Caramba! Deixar ela sem recursos. Pelo menos até o perialface do lado ali, pra chamar de urso. Dominar monstro. Beleza, tem que jogar uma sabedoria, né? Eu acho que é. Com desvantagem. É. Com desvantagem. Com desvantagem? Dominate monstro. Esse urso é oitavo nível mesmo? De algo? É porque eu usei o desejo, né? Pra replicar. Musgo, mato, galhos. Não. Sabedoria. Se no Olimpunch vai dar pra fazer um... É desvantagem? É. Desperdição 20. Droga. Teoricamente a gente não começou o combate ainda, né? Já começou. Já deu cara. Então joga normal. É, porque ele fala, se você é uma criatura amigável a vocês estiverem lutando com ela, ela terá vantagem no salvaguarda. Mas a gente não tá lutando com o leão ainda. Tá, não tá lutando. Ah, então beleza, então é desvantagem. E é só eu, caguei nela. Ah, é, a Toph cagou. Eu tô. Mas é o normal de um pássaro, né? Cagou, vou jogar com vantagem. Quando a bosta que a Toph fez, eu vou jogar com vantagem. Certo. Você faz esse gesto pro leão, só isso? E aí eu vou dominar ele. Aí tem que ver se vai funcionar. Se funcionar, eu tenho um link telepático com ele. Eu sei se funciona ou não. Ah, tá, ok. Você tem um link telepático com o leão. Que é 60 e... Sim, 60, funcionou. 60 a dificuldade. Sim, funcionou. Você tem um link. Sim. Só chama ele pro seu lado. E eu vou fazer o leão rugir pra ela, tipo, ameaçando. O leão rugir pra ela? É. Uma forma, tipo, de rebeldia. Tipo assim, ameaça eles não, cara. Tá, ok. Você dá ordem pro leão, ele olha pra ela. Começa a rosnar, né? E se afastar arqueando, assim, eriçando o pelo. Como se fosse dar o bote nela. Ela olha pra ele. bruxo maldito! Nós podemos terminar esse desafio aqui agora. Enfeitiçando minhas criaturas? Bruxo maldito! Sai daqui com essa sua magia profana! Só liberar o acesso. E nós iremos embora. Nós somos os libertadores. Ai, caralho, caralho. Persuasão? Eu acho que sim. Ou intimidação, não sei. Nossa, tá persuadinho, só tá intimidando. Mas não queria falar não, mas teoricamente a gente tá emanando medo, porque tá aquela Dranok hoje, né? É. Ah, vocês estão emanando medo? É, aquela Dranok tá ativa. Rapaz, ela então, começa a cagar desse ponto. Não é persuasão isso, é intimidação. Aí, eu tô tentando botar sim, medo nela. É. Rola intimidação, tá. E aí a gente tem vantagem pra ficar meio Dranok. Eu vou rolar, no meu caso, é... Acho que é intuição, não é? Sabedoria, né? Ia. Deu 67. Tá, minha salvaguarda de sabedoria contra essa dificuldade absurda. Se fosse persuadir, ia ser um pouquinho mais difícil. Pra ela? Aham. Mas tudo bem. É na base do medo mesmo. Cadê? Cadê? Essa cinta da terceira edição é gigantesca. Achei, vontade. Pode falar. O quê? Quem é com vontade? Não tem vontade. Tem sim, tá aqui. Isso é uma magia, né? É. Dez. Ela recua assim, se afastando do leão, olhando pro urso assustada, né, encarando você. Caindo de armas na mão, tá? Ela fala pra você. Você chegou até aqui em forma de pássaro? Sim. Sou honesto com você. O que você fez com os animais e as árvores no meio do caminho? Nós simplesmente passamos sem ser notados. Não batemos nem agredimos ninguém. Foi ideia da nossa amiga, que está lá em cima ainda. Vocês não agrediram os animais? Não. Nem as plantas? Não. Cagaram... Eu tô assim, mas por que a gente faria isso? Porque vocês são civilizados. Cagaram no leopardo, no leopardo contra? Nossa, pintaram a conta? Não. Então ninguém agrediu nada. Cagar na outra pintada conta. Se vocês entraram em paz no reino da Dama Altiva, eu me dou por vencido e permitirei que passem em paz. Uma atitude louvada. Ela se curva assim como ela se curva, guarda as armas dela, né? Nem sei que armas que ela tem. Flor, que flecha tá na mão? Não, flecha uma boleadeira em você. Então, e uma boleadeira? Arco e flecha não. Era sentado, tá? Boleadeira. Ela tem um grande escudo de madeira e uma cimitarra de madeira. É que não pode nada ela, de metal. Ela guarda a cimitarra. Ela é dessa época ainda. É, ela tira o escudo, põe do lado dela, ela se curva assim quando ela faz isso. O círculo mágico se acende. Eu vou cancelar a magia do. Cancelou? Do leão. O leão vai pra perto dela, começa a ronronar, se esfregar nela que tá. Recurvada, ela olha pra você, olha pro leão e afaga o leão. E ela faz um gesto assim, o urso vem para do lado dela. Então, as três criaturas agora diante de vocês. É, acho abaixadas no chão. Podemos ir. É, agora eu desci, se transformei. Acho que não tem mais turno, né? Assim, muito obrigado, Falandio. Partam em paz, amigos da natureza. Eu tô transformado ainda. Tem que descer aqui pro... Vem, Andorinha! Senão você vai ficar aqui. Eu tô aí embaixo, mas tô transformado. Né? Você tá andando no chão? Ai, God! Segundo o nome da Sericaba, né? Chuta ele. O segundo nome da Sericaba. Radagast. Agora você é o Radagast. Ô, Mirtão, aquele aqui. Bora? Você vai se transformar, Toffer? Eu nunca fui passar ali. Tá bom, vai me transformar. Mas você gosta de voar, Toffer? É? Brotou não, esse! Não, é porque a hora que eu entrei aqui, o instinto que a Ciri compartilhou comigo na natureza aflorou. Ah. Aquele negócio da Ciri aflorou. Tá bom saber. Bom saber que você é suscetível a isso. Sim, eu morei muito tempo na floresta, esqueceram? Fique tranquilo. Bom, aí reusaremos isso. Vocês esqueceram que eu morei muito tempo na floresta, né? É que você não via que era floresta. A Iraclave. Eu senti. A Iraclave. E são teletransportados para a próxima masmorra. Que é. Agora é Dadão? É, só que Dadão muito reduzido. Por que Dadão? O que vocês falaram na outra? O Dadão! Vários Dadões, até chegar um que dá. Então, Dadão. Chegando ali, a última foi. Boa! Agora é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dadão é um D8, se vocês preferirem. D7, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É porque a última já é Valkyria. Ah, é? Ok. D8 não pode 8. Joga um D8, não pode 8. Não joga um D7. Não pode qualquer coisa que quiser. Sério, Brad? Agora ele tira 8. É. Não, não, ele sempre tira 1. Já foi pro final, já. 2. 2. Não, não, caiu 8, ele tá na Valkyria já. 2. A frase favorita de Kiri, disse ele. Se faz presente. Quando vocês são teletransportados. Achei que você ia falar, ah, então, pega isso aqui pra mim. Não, essa daqui, né? Tá na natureza eterna. É, tá na natureza eterna. Como você não levou a falange no... o plano dela? Eu já tenho o meu. Acho que eu pus no outro. É pra fazer expansão. Nunca vi os jogos novos? Você tem um jogo, faz pra expansão. Faz pra expansão. Faz DLC. Na verdade, tá me errando. Faz as DLC, tá ligado? Kim. Como você sabe se é Kim? É Kim, não é? É. Eu sei que é Kim. Por que você sabe que é Kim? Tá muito espantado. Intuição. Caralho, pô. Quando vocês saem no interior de uma fortaleza de guerra, um lugar preparado para batalha iminente. Iluminada por tochas de chama contínua nos corredores e magias de luz do dia nos aposentos, incluindo esse onde vocês estão, fornecendo iluminação normal. O ar está carregado com cheiro de metal novo. Em todas as paredes da câmara existem suportes contendo armas, armaduras e escudos. São centenas e centenas de peças, fazendo a masmorra inteira um verdadeiro arsenal. Okay. Um spoiler? Não, acho que ele quer daqui, caralho. É grande isso aí. É grande em fogo. Vocês olham espalhadas pela parede dessa câmara onde vocês estão. Tem versões de variados tamanhos de todas as armas que vocês já viram. Tem espadas longas feitas para kobolds. Tem machados de guerra feitos para halflings e feitos para gigantes. Vocês olham, é igualzinho o machado, só muda o tamanho. Tem versões para todas as criaturas. Eu acho que esse caminho talvez seja o mais rápido. E Ciere? Oi. Tudo brilha. Oh. Quando vocês entram, vocês percebem que a Ciere está parada, maravilhada, olhando para os itens na parede. E aí vocês já deduzem o que está acontecendo. Está até babando. Você, cocô tá lindo. Não, tá nem aí o cocô, imagina que esses itens não são mágicos. Ó, oh, tá tranquilo, cocô é só cocô de pomba. Não, não era uma pomba, era um... Andorinha africana é com coco. É só um cocô de andorinha. Então, cocô, coco de andorinha. É, tá vendo? Carrega um cocô. Cara, isso aqui é gigantesco, agora que eu tô me dando conta do tamanho. Pois é enorme. Você tá precisando de uma arma, Toff? Tudo aqui é mágico. Eu lembro que as suas foram destruídas, não foi? Não, agora eu tenho até saga. É. Se você quiser alguma na mão, tudo aqui é bom. É, tô com a Tessaga me ajuda. Tessaga! Olha o tanto de batalha que tá tendo. Você consegue ouvir? Tô presumindo. Ah, tem batalha roda aqui, ó, que é um quartel general praticamente. Caramba, eu tenho que passar por todos esses combates. Pois é. Então vai. Agora eu vou ter desafios bons aqui no Ameaças. Agora até. Igreja de Kim. Digo, de Arsenal, né? Acho que não é um circuito, né? Você conseguiu ver o mapa já, pelo menos? A gente já tem o mapa. Então, mas você já conseguiu ver onde a gente já vai? Então bora, puxa o bonde. Igreja de Caledramon. Tô esperando aqui. Eu conseguir ver o mapa ali, a gente quer passar no 2, no 3. Igreja de Arsenal, página 136. Vai ter que chinar os pra tudo que é lado. É, se for desse caminho a gente pega esse ponteiro só, mas não é. É. Só, assim, o problema é ter que caçar quando você não sabe onde é que é todo o caminho aí, né? Olha o Presto. Apanhando de um golem. Nossa. O Pedro. Ok. Será que é mesmo boa usar as fichas? Tem uma arma que parece melhor que as nossas. Defina melhor. Propriedades melhores, mais bem feita, que dê mais dano. Difícil, né? Então. As nossas caíram no, na fonte de Tiamat. Então. É. Mas aí é só mais simples, é só ir lá e banhar, né? Não é assim também, não. É só ir lá e banhar. Eu tenho uma tal já só. Exato. E aí, o que vocês fazem? Imagina que a gente vá, se não tem nenhuma arma boa, a gente vai indo. E tem a Estira também, né, que a gente usou, que é mais 5 também. Mais 5 também. Assim, melhor que as de vocês, né, vai ter. Vocês foram forjadas por um deus. Foram banhadas na cachoeira lá do cemitério dos dragões. Vocês usaram metal no arco-íris, acho que também, não foi? Não, são as armaduras. São as armaduras. Mas teve arma aí que foi encantada com pedra coração. É, não, a gente tirou isso. Tem a da mesma. É. E tem a estilha, né, da sombra. A estilha das sombras. Ou seja, a arma de vocês é guerreiras mágicas. Aproveitando o tema e tal. Vai evoluindo. E aí? Mas vai que dá pra gente fundir as daqui com alguma coisa, né? Mostra o caminho que é gigante. Nossa. A gente vai subir. A gente vai subir e pegar a direita. Se for, senão a gente vai ter que descer, pega a direita dá e contorna. Dá um mapa pro GV comparar com o dele? Não, mas acho que dá. Porque aqui eu acho que é... Não, mas é, tem umas modiquinhas em cima, o mapa teoricamente é assim, ó. Mas pra ele ver o que a gente tá fazendo, pra ele comparar com o dele. A gente quer vir pra cá okay. E ver se esse daqui liga aqui. É. Porque eu não sei se é embaixo ou em cima. É, eu imagino que ligue. Liga, liga. Se não ligar, a gente faz uma ligação. E aí daqui vai subir a... Vai riscando, vai riscando. Aqui, ó, daí desse quadradinho pra esse quadradinho. Aham. E daqui a gente pega e vem para cá, ó. Ok, vocês vão tentar fazer o caminho mais curto. Ô, Tami, você já foi no espetinho que tem aqui perto da sua casa, ali, descendo o Vila... Paralisa, da hora ali. É. Não sei o lugar, mas o caneguinho lá da hora. Frente dos prédios da... Eu sei, não, onde é, eu sei. Só nunca fui. É, um galpão. Não, mas vai estar tá valendo bastante. Ah, né? É? Bom, o preço da hora, o espetinho da hora pra caralho. É bacana. Fazer uma sessão, né? Da hora. Mas só ficar na taverna, viu? Pronto. Profissão taverninha, né? Fazer um live. Ok. Vocês vão avançando, seguindo os sons de batalhas que ecoam por essas inúmeras câmaras desse forte de guerra gigantesco onde vocês estão. E o negócio é grande. Uhum. Vocês vão jogar pra mim um D6 três vezes. Verdade. 3D6. Não, não é 3D6, é um D6 três vezes. 6. Ok. 6. Ok. Mais um, 1. Meio. Ok. Vocês vão passando por esses corredores. Cadê o caminho de vocês? É embaixo do meu caderno, hein? Pra sim. Vocês vão seguindo por aqui, tá? Pega a caneta vermelha. Vão seguindo por aqui. Tem uma caneta vermelha muito legal. Vocês vão seguindo por aqui. Quando chegam aqui, vocês ouvem, tem sons de batalha ocorrendo ali dentro. Vocês param durante um tempo para observar, se preparar para o combate iminente. Até que os sons cessam e vão se afastando de vocês, porque a batalha ela vai se distanciando ali. As pessoas estão em perseguição. E aí vocês percebem que eles vão embora pra cá. Então vocês vêm, atravessam por aqui, né? Seguem aqui. Quando vocês vão chegando nesse corredor, antes de chegar nas portas aqui, vocês escutam sons de cantoria além da porta. Vocês aguardam durante um certo momento. E aí esse som de cantoria, ele vai ficando diminuto, porque ele vai se afastando dessa câmara na qual vocês vão entrar. Quando o som de cantoria se afasta, vocês finalmente entram nessa câmara aqui. Nessa câmara, vocês são surpreendidos pelo que vocês encontram dentro dela. A decoração desse aposento era formada por colunas, arcos e estátuas. E como o resto da masmorra, né, com muitas armas e armaduras. Porém, aqui há grandes sofás, divãs e almofadas de seda espalhados por todo o local para acolher guerreiros cansados. Com esse mesmo objetivo, há piscinas de água quente, das quais emanam vapores perfumados e até mesmo alguns pomares. Existem mesas gigantescas com fartos banquetes disponíveis pra vocês se servirem, se fartarem. Olha, eu vou falar pra você que eu queria um banho em fogo. Depois da floresta, né? É cagar em mim, né? Quem será que foi? Quando vocês entram, vocês veem que em alguns divãs à esquerda existem guerreiros repousando tranquilamente, dormindo. Tá? Um desses guerreiros, inclusive, ele tá largado, estirado assim, num desses divãs, com as pernas pro alto. E vocês veem que tem um elfo vestindo um manto, qual que é a cor dos servos de Kim? Não lembro mais. Um manto avermelhado, tá? Fazendo massagem nos pés desse guerreiro que tá ali repousando. E aí, conforme vocês vão entrando e olhando todo aquele ambiente, vem vindo na direção de vocês o que parecem ser 4 sacerdotes. Eles estão vestindo aquele manto vermelho alaranjado, com seus rostos cobertos, com um capuz assim, farto, as mãos cruzadas diante do peito, ocultas por debaixo das mangas. Eles vêm caminhando, pronunciando algum cântico na direção de vocês. Alguma coisa tipo: Vie Jesu Domine, Doma Eis Requie. E vem caminhando vagarosamente na direção de vocês. O que vocês fazem? Tranquilamente. Tranquilamente? Tranquilamente. Vou indo em direção a uma aguinha lá, que tô afim de tomar um banho. Uma aguinha? É. Eles vão na direção de vocês e eles cercam vocês, impedindo a voz de vocês. Bom dia. Um deles tira as duas mãos do baixo do manto e ele joga o capuz pra trás. Sejam bem-vindos, nobres guerreiros, ao Salão do Repouso. Fiquem à vontade para repousar, se banhar e se alimentar. Isso é um local de descanso para os guerreiros. Nenhuma luta é permitida aqui. A gente provavelmente vai quebrar essa regra daqui a pouco, então é melhor a gente tomar banho. O que vocês precisarem para o descanso merecido de nobres guerreiros como vocês, podem pedir a qualquer um dos escravos aqui presentes. Diz o quê? Estou aqui a serviço de vocês. Ai, tá vendo? Tá vendo? Diz o quê? Os escravos aqui presentes que estão à disposição de vocês. A gente pode pedir qualquer coisa? Leva a gente até o portal de saída de segurança. Infelizmente, só conseguimos entender o que está dentro do poder de comissão lá. Já conseguimos atender aquilo que está dentro das nossas possibilidades, das nossas informações. Nós mesmos não podemos sair de dentro do salão de repouso. A gente pode pedir para você libertar os escravos, então? Poder pedir, podem, mas isso não será possível. Por quê? Não podemos libertá-los. Por que não? Porque servimos ao grande Deus da guerra. E daí? E daí que é esse nosso destino. Escravizar pessoas? Ser escravos. Você também é um escravo? Sim. E por que você acha que tem que ser um escravo? Porque é assim que é. Não, não é. Assim? Não, não é. Se eu me rebelar, eu serei morto. Por quem? Pelos guerreiros aqui dentro. É só sair daqui. Como isso é possível? Não posso. Estou aqui pela vontade do Deus da Guerra. Nenhuma vontade no mundo pode quebrar esse poder. Eu vou bater no Kim. De verdade, eu vou bater no Kim. Eu não sei, mas eu vi um banho ali, eu tomo a fim de tomar um banho. Eu acho que foi lá no Linhu. A hora que a gente se banhou lá. Foi. Eu já passou muita batalha, eu tava afim de tomar um banho. Fiquem à vontade. Já até competiu na Twitch. Precisam de alguma coisa? Roupas, vestimentas novas, toalhas? Estamos aqui para servir. Você tem um item mágico? Há vários espalhados por tudo aqui. Melhor do que os nossos. Eu não saberia dizer comparar, pois eu não sou especialista em arcanismo. Tem alguém aqui que seja? No momento, não. A gente só são combatentes. Só guerreiros estão aqui dentro no momento. Não existem guerreiros arcanos? No momento, não. Sim, alguns passam por aqui eventualmente. Eu gostaria de sair de banho, se você tiver, por favor. Claro. Alguma coisa que lembre Tamurá. Pois não. Irei providenciar. Mais alguma coisa? Senhorita, senhor, senhorita? Acho que não. A gente tem. Traga uma mecha verita. Ele vai, pega, sai de banho, entrega pra você. Velas aromáticas. Eu vou tomar um banho. Chego lá na frente, faço minha cabaninha. Ninguém veja, né? Aí vou lá tomar um banho suado. Ok. Sou uma menina de respeito, né? Boa. Então vai tomar banho. Cheiro também. Cheiro vai tomar banho, Cileirinho também. Eles estão tomando banho de boa lá. Cheiro minhas velas. Sendo minhas velas. Eu fico apagando a vela da toca. Pra Tenebra? Apaga uma vela pra Tenebra. É a água, tá caindo água na vela. Ô Ciro, eu posso ouvir o barulho do seu braço mexendo, viu? Eu tô tomando banho, top! Não tá não, você tá brincando de ficar apagando minha vela, tô ouvindo. Foi o Celerinho dessa vez. Ixi, eu tô longe. Deixa eu só essa vela apagar. Deixa eu só fazer vocês na força. Não faz diferença a vela ser apagada. É vela eu não entendi porque que ela. É a vela tá... aromática. Ah, é aromática. Então se é aromática, deixa assim. Quando sai de banho, as velas são aromáticas. Eu tô ficando mal. Por que ela quer a vela acesa? Foi na banheira, vela. Vocês estão lá tomando banho de vocês de boa, quando de repente as portas são abertas com violência. As portas elas são grandes e altas, tá? Atravessa a porta uma mulher muito alta, corpulenta, tá? Os cabelos dela são negros e todos encaracolados, amarrados em uma trança. Tecidos em tranças amarrados num grande rabo de cavalo, assim, meio alto. E ela entra com uma armadura banhada de sangue, carregando uma espada montante na mão direita, um machado de batalha atado à cintura, tá? E segurando assim na mão esquerda diversas cabeças de homens, todos guerreiros, que provavelmente ela matou. Ela vai entrando, vocês veem que ela entra assim com uma certa dificuldade, e tem um machado cravado nas costas dela. Ela vai entrando, né? Os Monty Python vão na direção dela, né? Param diante dela. Agora eu lembro. Não, para... eu ia fazer, mas não podia estragar a sua narração, caralho. Ok, boa. Eles param diante dela, né? Aí ela joga as cabeças no chão. Tira isso daqui! Aí vai uns dois escravos assim, puxam. Ah! Traga-me sais de banho e alguma coisa pra comer. Eu preciso de um banho. Né? Aí, e afie minha espada e joga assim pra um dos escravos. Cata assim. Vou deixar! Cata assim a espada com grande dificuldade, dado o peso dela, né? Aí ela vai e entra numa piscininha. Um, dois, três. Ah, ainda bem. Um, dois, três, quatro. Posta! Mas não é a mesma piscina? Não, são várias piscininhas. Ah, são várias piscininhas. Ela vai entrar lá! Que fila da puta! Não, é que eu achei que era. Eu achei que era uma piscina grande. Não, tem piscina grande e tem piscininhas menores. Vocês entraram numa piscina grande ou numa pequenininha? Na minha, no dia que você falou, eu imaginei que fosse um corredorzão com água, todo mundo entra junto ali. Isso, é, mano, eu também. Tem várias piscinas de variados tamanhos. Tem uma piscina compridona, tem piscinas quadráticas, tem piscinas redondas, tem piscinas pequenininhas, um quadrado assim de 2x2 que dá pra você entrar solitário ou com mais alguém. No meu caso, essa biscate entrou comigo. Não, você tá em que tipo de piscina, quer saber? Não sei, mas entrou junto. Não, sei. Diz qual que é a piscina que você pegou, qual uma é? Grandona, uma pequena. Não, uma piscina ok, é o que eu achei que a gente encontrou junto. Uma piscina ok, o nível MT foi essa, galera. Ok. Não tem problema não. Ela entra numa piscina do lado da sua, então. Entre fazendo um escândalo. Ah, que alívio. Vocês estão vendo meio de longe, né? Ela olha assim pra cabaninha da top. Vê que foi feito a partir do solo. Mas que bosta é essa aqui? Quem fez isso? Oh! Tem alguém aí? Tá vivo? Tem sim. O que você quer? Peraí, não é assim, né? Quem é você? O que eu quero saber o que você fez. Você estragou todo o chão aqui? Aqui, ó. Pois não. Mas que merda foi essa? Ah, é só uma garotinha. Mas já tá cheio de cicatriz. É uma guerreira das boas, pelo jeito. É, para de olhar minha intimidade. Larga de frescura, mulher. Ah, quantos você matou hoje? Ah. Quem que é você? Meu nome é Jana. Jana? Ouço uma risada. Jana? Quantos que eu matei hoje? E o seu? Eu sou Magaia. Quantos que eu matei hoje, Cê? Eu não lembro. Não, eu não matei ninguém hoje. Depende de quando começou hoje, né? Eu não sei que dia que é hoje. Então. Eu não lembro mais, não sei mais se informação. Você uma vez na minha... Em Megalock lá. Depois que eu passei aqueles milênios lá, eu não lembro mais de nada. Foi a Índia? Não sei que dia que você tá. Ah, que saco, eu fiz uma pergunta simples. Você vai ficar filosofando, problematizando sobre que dia é hoje. Só me fala quando você matou. Depois da última vez que você dormiu, tá bom. Eu não sei quando foi a última vez. Eu acho que foi uns dois. Ah, eu não sei quando eu dormi. Tô tentando dormir agora, mas você veio aqui fazendo estardalhaço, batendo a minha cabaninha. Ah, só tava curioso. Desculpa atrapalhar o seu soninho. Bom. E você aí, ó, risadinha, matou quantos? Risadinha. E você, ô Azulete? E você? Eu? Você botou só aquelas cabeças que você trouxe, não, é isso? Não, aquelas lá foram as que eu trouxe, são troféus. São generais. Na última hora foram 25. Tá porra! Ah. Eu ia falar, não, mas em um turno eu dei uma pancada que eu matei milhares de pessoas. O dia de hoje tá terminando com um saldo de 208. Ah, tá bom, tá bom. Um dia tá bom. Ótimo. Deixa eu perguntar, quem morre aqui volta? Você vive aqui? Sim. Todo mundo vive aqui, fora nós, Top. Isso aqui não foi criado pra gente desafiar? Só é, aí. Mas desde que foi criado, tá aqui. Que vida bosta, hein? Eu também acho, mas... Todo dia você acorda, sai, mata, volta e se repete num ciclo? Peraí. Que história é essa? É isso aí, Top. Pelo que eu entendo, é isso, pelo menos. Nossa, que horrível. Como é que você me disse? Vocês são recém-chegados? Novos enviados? Enviados? Pelo jeito, ainda não foram batizados na Batalha Eterna aqui. Olha, a gente tá numa batalha eterna faz um tempo. E... Quais foram os seus feitos em vida? Ah, eu não tenho muito feito em vida, não. Eu tenho 15 anos só. Não tenho muito feito. É verdade. Sobre. Com todas essas cicatrizes, essa cara de maracujá seco, não pode ter 15 anos só. Toque, agora você tem que dizer você que tem uns 25. 30. É verdade, agora eu tenho 25. Para atentar, é... que a pentar envelheceu. Ela tem 25. Quer dizer, eu tenho 15, só que quem, é uma quem moça. Quem quer essa pentar? Só ex? É, a minha ex me deu um grande trabalho. Ai, vale também. Aí eu matei ela e tudo ficou certo. Não, a pentar era uma moça do... De onde que ela era? Daquele clã do que? Ah, aqueles clãs não estavam venerando nada. Das adagas voadoras? Eu matei ele todo. Você conhece o clã das adagas voadoras? Era o que eu ensinei lá pro Tero. Vamos terminar, né? Ah, então a sua vida foi de matança, matança, matança. E a coisa melhor do que isso? Sei lá, parece que um bom banho pareceu melhor do que esmagar a matança. Esmagar seus inimigos, ouvir o lamento de suas mulheres, vê-los diante de seus pés, tem coisa melhor na vida do que isso? Quando você matou a sua ex, não eram os seus lamentos que você deveria ouvir, então? Não, ela já tava mexendo o saco. Ué, ouviu o lamento de suas mulheres? Você ouviu o seu próprio lamento? Eu não lamentei a morte dela. Pô, é. Foi uma morte linda em combate. Um combate justo, abençoado pelo grande Kim. E eu venci. O que é um combate justo, abençoado por Kim? Um combate sem artimanhas. O que é uma artimanha pra você? Ah, esses frescos idiotas que ficam forjando a magiazinha daqui, dando flechadinha de longe. Bando de covardes. Eu cuspo pra eles. Não. E depois em seus corpos. Mas fala pra mim, se uma arma tiver a habilidade de dar uma magia, isso também é trapaçando. Não, isso é uma bênção. Ah. Bem contraditório. Né? Eu também acho, né? Mas... Desde que não seja uma bênção dos covardes. Como assim uma bênção dos covardes? Não, uma magia, uma arma mágica que fica atacando magia de longe. O verdadeiro guerreiro é aquele... Chongão. É aquele que vai encarar o seu inimigo de frente, não importa as circunstâncias. Mas você dá pra encarar alguém de frente com magia? Tem magia que é... Você tem que estar perto. Exato. Você tem que relar... Essa é a magia abençoada por Kim. Ah, então se eu usar uma magia num combate com Kim de toque, tá tranquilo. Sim. Então você só tem... Porque você terá que encarar o deus da guerra de frente. E terá que ser mais rápido do que ele pra poder tocá-lo com sua magiazinha de bosta. O que não vai acontecer. Sim. Eu quero dormir! Oh, desculpa aí! Cala a boca! Eu fecho aqui, ó. E abro aqui. Oi, Top! Você tá pensando no que eu tô pensando? Acho que ela dá pra conseguir levar a gente lá no final, ó. Se a gente quiser ficar batalhando. Dá pra Olha. Usar ela de, né, escudo. Então, mas aí se ela for com a gente, ela vai querer escravizar a gente, porque quem é protegido dos... Não é do Tauro? Dos guerreiros. É, mas parece que aqui também tem escravo aqui, a rua, vai saber. Mas esses escravos aqui são do próprio Kim, não? Não sei, pra mim escravo, deve ser escravo de guerra. Ô, Jean, se alguém lá fora me dá um exemplo. Sai dessa cabana, Top! Não, vocês vão ver meu TT. Eu não gosto de mostrar o meu TT. Meus TT. vocês sabem que eu tenho a idade que eu tenho, mas não tem a idade que eu tenho. Você entendeu? Eu entendi, é, mas... Você já é mãe, caralho. Eu sei. Então! Eu preciso ver aqui, né? Se a gente sair lá fora e a gente bater 500 pessoas, só que não matar elas, e trazer, a gente pode transformar elas em escravo? Por isso que esse povo aqui de... Que cor que eles são, né? Esse povo de quem aqui, vermelho, os escravos daqui? O Jadis falou, né? Vermelho, é. Fogo. Ah! Você escraviza quem você quiser, quem você conseguir escravizar. É, aí, viu? Tá, é tipo Thoron. Se você gostar de escravizar as pessoas, mas... Mas aqui é diferente, esses caras... Você não gosta, servir, pelo né? jeito. Não, não. Então, esses caras estão servindo. Dá pra fazer um acordo com essa mina. O que, que você acha de levar a gente lá no guardião lá? Pra gente sair daqui? Você quer aterrar caixa? Isso. Uhum. Já que você gosta de bater, matar, fazer um regaço. Não. Não é regaço? Qual é o nome dele? Destructo. Não, a gente quer ir até o Destructo. Destructo? É, foi a informação que o mestre me deu. Vocês querem ir até Destructo? Isso. É o nosso objetivo aqui dentro. Ousados? Também é meu objetivo, mas por enquanto ainda não sou páreo para ele. Mas você consegue chegar até lá, pelo menos? Claro, qualquer um sabe onde fica a destruição. Ah, então leva nós lá. Por quê? Porque a gente tem que... Bom, vai sozinho, ué. Mas a gente não sabe. A gente chegou aqui porque agora. Aí você pode... Você quer que eu desenhe o caminho pra você? Ah, mas você pensa, pode até tentar, mas... Qual é a satisfação de você ver alguém derrotar o Destructo? E ganhar uma passagem de saída também. Se alguém for eu, Lena. E se não for? Uma merda. Que dó de você, não sabe. Porque eu vou saber que existem duas pessoas mais fortes que eu. Pra falar a verdade, existem quatro, pelo menos. Por enquanto. Um, dois, três. Por enquanto. Sempre haverá alguém mais forte. Até porque você já morreu, né? Não dá pra... Pois é. Sempre tem alguém mais forte, mas a gente sempre pode melhorar. Bom. Quando vocês conversam, eu vou voltar pro meu size. Nossa, porque minha vela tá acabando. Você fica apagando esse negócio. Se eu apaguei, ela não tá acabando. Mas você já apagou, eu fico acendendo. Apaga assim, apaga a senha, esse negócio vai mais rápido. Não vai mais rápido, tá vendo? A vela aromática vai mais rápido. Enfim, dona Jana, foi um prazer conhecer você. Eu vou dar uma descansada, daqui a pouco a gente tem que ir lá no... Destructo. Lá no Destructo. Tá ousada você, Magaira? Ousado, eu tô acabaram de chegar e já querem ir até o Destructo? Não é que vocês a gente acham que deveriam começar um pouquinho mais por baixo, não? É, a gente começou bem por baixo até chegar aqui. Vai por mim. Não é que a gente quer, não. A gente precisa, né, filha? A gente precisa. Tchau. Ai, vocês são engraçados. Ai, deu uma melhorada. Sangue sua porra, menino. É? Tá aí, ô, braço escamoso. É que ficou um pouquinho mais longe, né? Que é. É, pelo jeito aqui não tem esse problema. Tô olhando de longe você, ah, ó. Ô, braço escamoso. Ela vai até você, pisando meio duro. Se fosse cuidado, você seria transão, hein? É exatamente isso. E aí, tá afim de transar? Ô, louco. Não, agora não. Tá bom. Vou comer alguma coisa. Senta na mesa de bancante. Sei lá, me deve vir, né? De uma namorada daquela cidade. Começa a comer. Come um montão, aí levanta, vai até ser. Que forma que você tá? Tá fui transar? Humano. Humano? Humano normal. Ah, tá. E você, ô? Olhos bonitos. Quer transar? Não, obrigado. Eu faço. Que povo mais abstêmio. Eu quero. Opa! É o Murray. É o Murray! Vestido não, transformado em lobisomem. Ah, vai num dos guerreiros que tava dormindo lá no canto e eles começam a pegar, vira Big Brother o negócio. Pô, gente, eu que achei que Marak era o problema. É muita testosterona aqui dentro. Não. Ok. Vocês ficam lá. Dão uma descansada. Dão uma descansada. Come alguma coisa. Deixa eu ver se tem algum efeitinho positivo em vocês. doença, né? Porque o tanto de negócio banhado de sangue aí, né? Que você pega HIV com esse sangue? Você pega tudo aí. Ok. A galera, pelo jeito aqui, ó. Luta, sangra, come, transa. Come, come. Come, come. Vocês comem também, além de transar? De transar, transar a gente não transa. Além de tomar banho? Eu sim. Vamos comer sim, vamos sentar lá e comer. Ok, banquete de heróis pra vocês. Que isso dá? É a magia banquete de heróis. Todos os efeitos delas. Eu pego aqui. Pega aí? Pega aí. Sexto nível. Todos vocês estão sob efeito de banquete de heróis, então, agora. Essa é a que a gente roubava, né? É, essa mesmo. A gente tá vestidinho, estão fudendo ainda ou não? Não, pra gente tomar banho e comer, o cara já acabou. Não, é, já terminou. A Jana já tá vestida, já tá com os equipamentos dela, tudo, né? Como é que tá o corte das costas dela na hora que eu tô correndo? Ó, cura todas as doenças e venenos. Ah, cura todas as doenças e venenos. Ah, tá, por isso que tem. Por isso que tem, então, banquete. Por isso que tem o banquete. O quê? A gente tava falando, ela falou assim, você falou da água, né, que vamos ver quais benefícios tem. Eu falei... Benefício não, tem só desgraceira. Tem só doença, né? Ele chega e taca a cabeça, entra cheio de sangue. Aí tudo cheio de machucado. Aí o banquete faz o quê? Cura veneno e doença. Ok. A gente fica imune a veneno e amedrontado. Todos os testes de resistência com vantagem. Já tem. Seus pontos de vida aumentam em 2d10. E ganha a mesma quantidade em pontos de vida. É porque aumenta. Seu modo de vida máximos. O ponto de vida máximo aumenta. Aumenta. É, e o atual também. E o atual também. E dura 24 horas. Bom, mas é porque se cura tudo, né? Então. Não cura ponto de vida. Ah, ela é curada só de doenças e veneno. Ah, que bosta. É, não cura. Tá ótimo. Ok. Bom, mas o corte assim nas costas dela tá feio ainda. Tá zoado. Puta de um buracão. Ô Jean, faz favor aqui, quando a gente tá comendo. O quê? Depois que você transou já. Depois que você transou. É, eu posso dar um jeito nesse ferimento que você tem nas costas? Ah, você tem linha e agulha aí? Aceito. Tem sim. Lena, dona da vida. Que porra é essa? Você tem? Dá um tapão na sua mão e sai de... Cura essa. Não, ela já tá se afastando. Cura essa desgraçada! Não pode lutar aqui! Cura essa pessoa que precisa de sua ajuda, seus cuidados. Maldita! Toma uma benção! Benção de quem? E curei ela. Você curou ela mesmo? Curei. Vou jogar um teste de sabedoria pra resistir. É sabedoria? Eu acho que tem, cura? Eu acho que não tem essa opção. Eu tô fazendo restauração molecular. Nossa! Não sei. Você lê a sua habilidade. Sua habilidade não é magia de cura. Ela é uma magia de restauração. Eu curo todos os rolês da galera. Tá, eu sei. Eu quero saber se tem que ser voluntário, se eu tenho direito a um teste de resistência ou não. É esse o rolê. Filho da puta. Então tem que achar onde você colocou. Curar ferimentos não é voluntário. Não é voluntário? É só tocar na pessoa. É. Restauração molecular, Jé. A partir do sétimo nível, sua conexão com os elementos é tamanha que você consegue usá-los para curar. Com essa técnica, você é capaz de curar completamente um indivíduo apenas tocando nele. Como eu tenho essas habilidades do monge, que eu não preciso tocar em nada, que eu consigo a minha aura expansiva de toque. Mesma coisa do curar ferimentos, então. A restauração molecular recupera todos os pontos de vida, elimina os efeitos de drogas ou veneno no corpo, genera membros decepados e faz esterilidades impostas por ferimentos temporários ou permanentes. Além disso, elimina qualquer condição de saúde adversa, como exaustão, cegueira, surdez, paralisia e aturdimento. Após usar esse poder, você poderá utilizar novamente em 7 dias. Beleza, você fez, curou ela. Ah, desgraçada, sua puta! Eu falo, você não, acabou com a minha vida! Não pode lutar aqui! Foda-se! Vai pra cima da Toff com a espada montante com tudo, tá nem aí. Eu desvio. Ah, então vamos. Vamos pra pancadaria. Os escravos estão, não, por favor, aqui não, aqui é um local de repouso. Tá, eu não tô nem aí. A desgraçada me curou. Usou magia de cura em mim. Vai morrer. Vai morrer. Tá, eu preciso de uma ficha. Essa eu não esperava. Olha aí, Brandão, o que eu falei? A minha frase foi: nós vamos quebrar essa regra. Eu só fui furar, velho. Não sabia que não podia. Quer dizer, ela não quer cura, né, no caso? Eles não querem cura. Não, mas eu tô fazendo é, só é, assim. É um modo de trapar. Sim. Se tivesse passado um antepasto, né, ela tava tudo bem, sabe, eu tava tranquilo. Mas o que você tá fazendo, né, meu cara? Eu tô fazendo uma oração só, cara, calma aí. Quase não tem ficha do exército de arsenal aqui. Que bosta. Será que tem no básico? Não tem? Do arsenal específico, não. Não tem nada aqui, sacerdote do arsenal? Vampiro, necromantes. Será que aqui vai ser um torneio também? Eu acho que aqui vai ser um duelo. Talvez os turistas me deem uma ficha boa. Eu acho que vai ser só um duelo com ele. Ó. Ele é um clérigo da guerra. Ele é. Ó. Eu não lembrava. O que foi? Clérigo da guerra. Ele é um clérigo da guerra. Okay. Eu lembro quando vai eu ser essa ficha aqui mesmo. Bispo de guerra. Tá bom. Boca só no dedo, não. Quantos por cento de chance? Bom, não precisa nem rolar, né? SA 68. Não te acerta. Ela fica tentando golpear você diversas vezes sem conseguir te atingir. Mas por que você tá tentando me acertar? Filha da puta, cala a boca! Eu só te curei. Por isso mesmo, vadia! Então se quiser eu devolvo seu machucado, não tem problema. Maldita, agora é tarde! Calma, eu vou lançar um calmar emoções ali. Tá ruim, tá piorando. Uma evolução sutil. Vai lançar isso? Vamos ver se funciona. Ela tava desesperada, tentando golpear a Toff sem sucesso. Tá? Com a espada montante dela batendo aqui, batendo ali, mas não consegue atingir a Toff, só vai esquivando muito rápido. Ô, Jana, para! Fala um teste de carisma, amor. Carisma? Qual que é a CD? 51. Joga com vantagem. Ih, carai, vou gastar um ponteiro. Com essa vantagem não adianta não. Quanto? 51. Ó, 19. Vontade. Não tem vontade. 45. Valeu, olha, faltou com um decente. Dá um 6, você passa, hein? Isso aí. Dá seu D6 aí. D6 roubado do caralho. Tirou 2-6 seguindo. 2. Vou rerolar o D6. 1. Merda. Agora foi 6, ó. Dado, filha da puta. Ela fica tentando golpear a tua fé. Se ele faz a magia, ela dá uma parada lá. Começa arfando. Abre, se apoia na espada. Eu só te curei, desculpa. Eu não sabia que não podia. Só quis tentar ser gentil. Você não é daqui mesmo, né? Não foi o que eu falei, a gente acabou de chegar. A gente pediu até sua ajuda pra levar a gente no construto, desse que merda, lá. Você me fudeu. Mas por que eu só te curei? Porque eu sou... Eu nem quis sou... casar com você, como eu te quer fudei? Dizer, eu acho que eu era... Uma sacerdotisa de Kim. E qual é o problema? Que a gente não pode usar magia de cura. Mas você não usou. Pelo que parece, além de não ser daqui, vocês... São burros também. Mas você não usou magia de cura. Ah, você usou em mim, é o suficiente. Não, você não usou. Não importa, você não pode se beneficiar de efeitos de cura mágica. Ah, não sabia, desculpa. Só quis ser gentil. Mas e se isso for uma habilidade nela e não uma magia? Não importa, vê? Eu não consigo encantar minha espada mais. Ih, a gente se fudeu ela mesma, hein, Toff? Mas você falou que não gostava de usar magia. Magia de covarde como magia de cura. Então faz o seguinte, ó. Eu vou reverter essa situação. Eu acho que o Deus não vai importar. O que você tem que fazer pra voltar? Eu vou ter que fazer uma penitência. Mas e se eu voltar no tempo e reverter essa situação de cura? Isso não vai adiantar. Não vai, já quer participar de um duelo? Não, eu quero fazer uma penitência. E qual que é a penitência? Isso é o que quem vai revelar pra mim. Como? Assim que eu orar pra ele. É, tá ocupado. Não queria falar não, né, mas... Oh, não. Vai aí, reza aí. É o que eu vou fazer. Reza. Vou rezar pra quem falar pra essa menina que vai rezar pra você agora, ó. Levar nós até lá no... Essa é a penitência dela. É guia turística, a penitência. Você vai fazer isso mesmo? Filha da puta! A Jana que tá aqui, ela leva nós lá como penitência. Sieri, o que você pretende? Eu pretendo fazer com que ela recupere os poderes dela. Eu sei que você tá falando com... Eu acho que não, porque eu acho que a reza é mental, né? Ah, tá. Não, que eu vou falar com você. Não, que ideia que tu tá falando? Desculpa. Isso vai ajudar na missão de alguma forma? Vai, a gente, ele é o guardião, a gente tem que ir até lá. Onde vocês estão? Guardião? É meio complicado aqui. Só vai ajudar. Vai ajudar bastante. Está bem. Obrigado. Jana, eu conheço ela. Isso. Imagino que sim. Ela é uma devota. Aí eu tô assim lá, tipo... Aí, ó. Ela tava meditando. Não seria. Ah, não. Pois é. Fala sério. Aí eu falo mental com eles. O que vai falar pra ela levar a gente até o Destructo. É, nada. É assim. Pode ver. Eu falo mental com eles aqui. Você falou com quem? Claro, você acha que eu sou trouxa? Fala com ele. Grande então. Senhor da guerra, seja feita a sua vontade. Não, eu também não sou burro. Não vou falar que a gente tá aqui, que é desse jeito. Você viu ela fazer o sinal da cruz, né? Mas eu tô mal com ela, velho. Não, tá tranquilo, eu falei pra ele que se ela fizer isso, ela vai recuperar já os poderes, entendeu? É só essa penitência dela. Kim me revelou a verdade. Ai, que bom, eu amo Kim. Diga aí. Mentira, você não ama Kim, não? Ela tá com a verdade. É que eu fui irônica, ela tá com as frutinhas. Parece que vou ter que aturar vocês mais um tempo. Eu amo Kim, mentira. Vem, eu vou levar vocês até o Destruto. Ah, obrigado! Olha só! Inspiração. Não falei que... Oh, que é parça! Mas você não gosta dele. Tá, eu mentindo. Não tenho nada contra ele. Mas você não gosta. Tem sim. Por... Não. Ele faz escravos. Não, eu não gosto da parte dos escravos, né? Mas se for assim, eu vou matar Tauro. Você tem escravo? Eu não tenho escravo. Você tem aquele não tenho, que não. Você pegou. Eu tô ensinando ele a ser druida, é diferente. Mas nem você. Claro que eu sou. É nada. E aí? É a mulher lá, tudo suja no meio do mato lá. Nem reconheceu você como druida. Ué, eu sou racional, esse é diferente. Ela tá aqui e vai saber quanto tempo. Os druidas evoluem. É, aquele urso até tava juntando mato. Você viu? Juntando pô, ela nem tirou as sujeiras do urso. E aí? Deve estar com nó no pelo aquele urso. Ô, Jana, pera nós aí, calma aí. Aí eu tô colocando sapato. Mentira, eu não uso. Minha penitência é guiar vocês. Não ficar... paparicando-os. Vamos. Andem rápido! Ô, Jana, desculpa. Ô, Jana, mas se você for sem a gente, não é guiar a gente. Tô esperando aqui, não tá tô? Bom. Então vamos logo, cacete. Ô, Jana, mas de coraçãozinho, desculpa, eu não sabia mesmo. Só que se é gente boa, você me desculpa. E fala pro truta lá que não foi na maldade, né? Fica tranquilo, ó. Kim pelo menos deu uma missão tranquila pra você. É só guiar a gente até lá. Eu não teve que arrancar a teta lá. Fora. É. Minha vontade é partir aquela lá em duas. Eu sei. Eu vou ter que guiar ela e proteger ela. Eu sei. Não, guiar e não. E você tá rindo por quê? Porque eu não é a única que... Olha, porque Kim é muito legal. Começa a duvidar disso. Perdão, meu senhor. Viu? Ai! Yes! Então vamos lá, Jana. Guia Jana. É, a Jana vai guiar vocês através da... Da selva de espadas. Força do ódio vai ser. Você quer que a gente encanta a sua espada? Minha espada já é encantada. Então por que você tava tentando encantar ela de novo? Nossa, mas você é burro, hein? Você acha que existe só um tipo de encantamento no mundo? É por isso que eu perguntei. Você quer que a gente encanta a sua espada? Ela tá fazendo igual a Lisbeth fazia. Um smite? É. Você é uma paladina? Mas ela é paladina? Não. É, ela é só devota. Ou era uma sacerdotisa. É, tipo, não é nem clériga. Com clérigo ou com paladino? Tipo assim, sacerdotisa é uma clériga. Um paladino não é um clérigo. Ela é um clérigo. Mas o clérigo faz magia de cura. Mas eles não eu. Não nela. Ela pode usar magia de cura, imagino que em outras pessoas, que não sejam devotos de Kim. É claro que não, se perdeu na luta tem que morrer. É confuso em Arton, mas paladinos seguem ideais, clérigos seguem deuses. Então, você acha que as pessoas só se ferem na luta? Não precisa ser divino. Teoria prática, praticamente. Isso, por exemplo, a vida é uma luta. Seguir é o ideal da constante. Vingança. Não, a vida é uma jornada. Eliminar os orcs. Ai, vem você filosofando de novo. Vamos logo. E aí alguém ajudou ela pra fazer isso. Entendi. Vamos lá, então. Que confuso ser sacerdotisa de Kim. Pois é. É uma dualidade. Mas veja, Kim é benevolente. É. Muito. Sarcástico. Ó, vem pelo lado bom. Pelo menos tá com as costas restauradas. É, agora tá... Tudo fechado. Novona. Não só as costas, o corpo inteiro. Alguém mesmo. Rola um D6 pra mim. Joga aí, pessoal. Lembra. 5. Vocês vêm evitando combates. Joga mais um D6. Só não. 3. E ela vai conduzindo vocês com o maior tédio, bufando o tempo todo. Ah, que inferno. Vim pra aparecer um bando de soldados pra gente matar, pra exterminar e ficar um pouquinho mais feliz. Ah, que tédio, que tédio. Bem, está aí. Essa é a câmara do Destructo. Muito obrigado, moça. Ah, entra aí, pô. Vamos batalhar com ele também. É, você não quer uma batalha? Eu não tenho opção. Por quê? É só pra guiar a gente até aqui, não é? Não precisa lutar. Não é obrigada mais. Não, eu tenho que guiar vocês até e proteger até vocês saírem daqui. Ah, sério? Depois do Destructo ser derrotado. Isso. Mas a gente pode. Eu falei, essa parte eu não pedi, não. Essa é a penitência. Essa eu não pedi, não. Mas a gente pode ajudar você com o Destructo ou quem falou que. Não, ela tem que ajudar a gente, né? É, ela vai ajudar a gente. Não, tá tranquilo, moça. Eu detesto ter que dizer isso. Uhum. Mas é por ordem de Kim. Então eu não tenho opção. Você podia contar. Então vamos. Agora nós temos um grupo. Olha! Destructo, nós viemos aqui para te destruir! Mas já sabe, não precisa falar o óbvio. Eu acho que ninguém vem tomar chá. Ah, não, mas eu acho que ela, é a empolgação da batalha que ela precisa. Você podia jogar, tocar aquela musiquinha que você tocava pra gente, né? De encorajar a batalha. Né? Agora pode, porque agora pode ser um combate físico, né? Então, você podia tocar a musiquinha. Porque aqui ninguém tem arma. É. Pois é, é inútil agora, né? Eu não tenho arma. Quer dizer, tem até saiga, mas sempre. É, você tem arma. Ela... Tenho. Reserva. Quantas vezes você usou ela, né? Nos últimos 5 combates? Nenhuma. É, exato. Eu também não. Mas elas estão aqui, As minhas também. A minha tá aqui, ó. É, cresce umas unhas assim. Eu tô assim, a da minha tá aqui, ó. Então, por isso que eu não usei. Nossos companheiros parecem que estão meio dormindo aqui, né? O outro tá criando filme. Nós estamos virando um grupo de família. É. Né? Chega no final da campanha e assim, construir família. Entrar com o preço de aposentadoria. É a aposentadoria de todo guerreiro. Você vai fazer o quê? Vou cuidar de uma fazenda? É o Thanos. Eu finalmente descansaria. Ok. Vocês entram numa câmara. Uma câmara quase quadrada, retangular. As paredes repletas de armas e armaduras. Porém, são armas diferentes das demais que vocês viram. Toph, você se sente extremamente nostálgica quando você entra nessa câmara. As armas, armaduras, escudos, escudo nem tem, que estão penduradas nas paredes, são em estilo tamuraniano. O próprio Destructo se levanta de um divã. Estranho. Não mais do que uma pequena almofada dessa altura no chão. E vem correndo de armas em punho na direção de vocês. E a armadura dele, você vê nitidamente, veio de Tamura. Uia, que louco! Ele é um samuraizão, velho. Caralho, que louco. Ele é um samuraizão. Que não usou, né? Porque tem umas 200 700 espadas. Exato. Que louco. Aqui então a luta tem que ser arma a arma? Sei lá. Se por uma casa, assim, pensando um pouquinho. Eu sou um tarrasque. Eu continuo sendo. Tô jogando limpo. É, eu devo concordar com você. Não estou usando magia, não estou atacando de longe. Exato. Posso virar um tarrasque se vocês quiserem. É, porque eu tô pensando em virar um dragão, né? É. Mas talvez o sopro eles vão considerar. Não, o sopro sim, mas meus ataques físicos de dragão são, tipo, infinitamente menores que o meu de elfo. Ele se levanta, vai até a direção. Tem direção a vocês. E aí ele para sobre o círculo de teletransporte. Não sei não, vamos começar. Junta as armas assim à frente do peito e se curva diante de vocês. Caramba! Sejam bem-vindos. Eu sou o Destructo. Eis sumo sacerdote de Kim. Eis sumo sacerdote. Não, eu acho que já Acernal mata ele, né? Eu estou aqui como punição por ter sido derrotado por esse que você mencionou. O robôzão? É. O que tem um robô. Arsenal me derrotou e assumiu o posto como sumo sacerdote do Kim. Como punição, eu vim aqui para aguardar a minha destruição. Espero que hoje, que o dia de hoje, seja aquele dia. Vai ser. Vai ser. Tenha fé que vai ser. É o que virei. Quem disse? Quem mandou a gente aqui? Rapaz, falou que é hoje. Eu sabia que o Samuel era sacerdote do Kim. Eu acho que não tem esse pré-requisito. Eu acho que pode ser. O cara abandonou o Leo Wu e falou: bora pra Kim. Kim abraça todas as raças e todas as criaturas que anseiam pelo combate. É. Olha aí. Interessante. Bem, sem mais delongas. Como é que vai ser? Vamos começar. É um por um, todo mundo? É, um por um. Qual que é a regra? É que eu ia falar Deus por todos, mas Deus já tá pela gente. Então. Ou será que não? Como é que funciona o combate aqui, seu Destructo? Vocês podem vir todos de uma vez. Não, eu quero saber qual é a regra. Porque a moça aqui, você, a Jana, disse que a gente não pode usar magia. Como é que funciona essas questões pra você aqui no desafio? Os servos de Kim não podem se beneficiar de magias de cura. E quem não é servo? Nunca podem fugir de um combate. Por exemplo, eu não sou serva de Kim. Posso te atacar com magia sem problemas? Ou aqui nesse desafio especificamente? Se você for uma criatura covarde, sim. Olha, eu não ligo desse apelido, não. Eu sou o melhor e eu farei de tudo para vencê-la. Entendi. Mesmo que você me ataque com a covardia. Justo. Como é que vocês querem? Vocês querem a covardia ou vocês querem um combate limpo hoje? Ah, eu tô muito animada pra combater com o samurai. Eu nunca combati com o samurai. Mas você quer no combate limpo? Você quer no corpo a corpo? Mas eu sempre sem magia? Corpo. Não, na verdade você ataca de longe como se fosse corpo a corpo. É, porque a extensão da minha... Então, mas aqui não vai ser. Aqui vai ter não, que ir até o corpo a corpo. Essa é a minha pergunta. Vocês querem ir... Mas usar isso daí é a denominação que eles usam, de ser covarde e usar magia. Eu uso o recurso que me beneficia. Não, exato. É isso que eu quero saber. A gente vai... Mesma coisa, ele tem a armadura dele, vai beneficiar ele fisicamente. Sim. Eu não tenho armadura. Aí. Quer dizer... Não, você pode ter. Eu imagino que se a gente precisar, a gente pode pegar uma armadura dessa. É o meu tamanho, não cabe nem o capacete. Enfim, a gente vai lutar do que tiver que lutar, viu, seu samurai? É, a minha pergunta é, vocês vão querer ir no combate justo ou vocês vão querer ir normal? Eu vou seguir as normas da casa. É, você vai seguir as normas da casa. Eu, pô, é isso que eu quero saber. Você fica livre, eu não... Não, eu... Sei. Tô querendo alinhar. Então vamos, esse é um combate justo. Com as normas da casa. Vamos nas normas da casa, então. Só vou te pedir uma coisa. Lembra... Do quê? Tua mortal arte. Do quê? Tua mortal arte. Lembra daquilo que você aprendeu comigo. Você já presenciou que tava aqui. Ah, sim. Então você sabe exatamente onde tem que bater. Ah, não, tô sabendo. Se beneficia disso. É que assim, pra eles, magia de toque não é um problema. Não, tudo bem, mas se for então... no braço, no corpo a corpo da sua coisa. Mas aí então eu imagino que uma ruda no toque também não seja um problema. Também não. Imagina fazer uma destruição no ministro. Eu vou fazer. Tá aqui, ó. Eu vou partir pra essa linha, entendeu? Você só começando, se eu vou precisar chegar até lá, a gente vai seguir a regra da casa, entendeu? Então, se então, precisar, eu me achego. Ok. O cara tá aqui. Tipo, o cara tá aqui, a gente tá aqui, ele tá no círculo e tal. Eu vou, a gente tá conversando, tá falando, eu vou me aproximar. O cara ali ouvindo a gente. A gente vai dar regra da casa ou a gente vai normal? Sou de Tamura, então... Devo prestar minha honra a um samurai como você, independente de qual deus seja. Mas vocês foram uma inspiração muito grande pra mim, na minha época, de onde eu vim. Então vai ser uma honra esse combate. A honra será minha. Espero poder matá-la com crueldade ou ser morto por você. Que isso? Qual o seu nome? Pode me chamar de Magaira. Magaira. Eu fiquei com medo agora, ele ia matar ela. Se ele ganhar, ele vai matar qualquer um. Não, ele não quer morrer. Magaira. Conheci seu clã. Conheceu os punhos de aço? Sim. Mentira. Ele vai falar, fui eu que matei muitos deles. Não falei. Matei muitos. Mas do outro mundo, né, tá? Ele era sacerdote. Aqui é a masmorra de Valkyria. A gente só entrou por outra porta. Mas a gente não tava, tipo, no Upside Down? Sim, mas ainda o interior é o mesmo. Aí buguei, então mas tem aqui... outro aerofício também? Ah, enfim. Você vai entender já. A gente entrou pela porta dos fundos. Tá. Já não tem honra nisso. Eu acho que eu sou a última remanescente do clã. É verdade, eu sou a remanescente, é? Né? Não. Será uma grande honra. Como é que é? Então foi destruído? Findar o seu clã por completo. Uma. Caso tem vença. Ah, e uma honra ainda maior se a última remanescente do clã acabar com a minha vida desonrada. Então... Está preparada, Magaira? A Sim. última das Magairas? Sim. A última das Magairas. Estou pronto. Vamos então, combate. Vamos combater. Ele prepara as armas dele. Eu preparo as minhas. Tá? E aí ele fecha os olhos, abaixa a cabeça e... inspira profundamente. Quando ele faz isso, a sombra que está no chão, a sombra dele se levanta, parando ao lado dele. E vocês veem uma versão sombria do destruto. Virei elemental de magia. É o grito de Kiai? Não. Ah, grito de Kiai, boa. Muito bom, obrigado por lembrar disso. E aí ele fecha os olhos, e aí a sombra vem, e a sombra meio que veste ele, como se envolve ele, como se ele estivesse colocando uma roupa por cima. E nesse momento vocês veem que o Destructo, ele oscila entre a luz e a sombra. A versão normal dele, a versão original, e a versão sombria do Upside Down se fundem num único guerreiro. Que da hora. Agora vocês estão diante do Dark Destructo. Oi. É isso aí. Iniciativa? Iniciativa, por favor. Que da hora. 20 na troca. Agora vamos pra música de combate. A música do Nosferatu. É. 17, 15, 32. 32 pra Toff? De novo, 32. Meu Deus, 52. 98. Celerim. E a Ciere? Não, no 43. 43. A Ciere. É, tirei 20 natural, né? É o máximo que dá pra me tirar. Meu máximo de iniciativa do Bradão é o bônus do Bradão. Iniciativa do Destructo. Menos. Tem 47 bônus. Que liso. Justo. Ok. Tá, eu tenho mais 25 de iniciativa só. 31. 31, que bosta. Esse é o último! Vou rolar. Muita arma, né, pra sacar. É, muita arma. Ah, melhorou! Melhorou. Cadê o luck, cara? Nossa, deu certinho, uma mais. Cadê o luck? Cadê os luck da vida? Cadê? Aqui tem, ó. Cadê os luck? Superei até a Ciele agora. O luck não dá pra rolar pra essas coisas. É qualquer coisa pra mim ou pra ele quando ele faz um ataque contra mim. É o único jeito que você pode... Eu posso usar, né? Reação. Oh, por favor, Bradão. Hoje as pessoas têm medo. É verdade. Eu faço uma postura de mutar assim, ó. Que invoca medo nele. Ok, ele é imune. Não. Hoje é Caledranok. Hoje é Caledranok. Quem é imune não tem imunidade. Ok. Vai reduzir a iniciativa dele em 8. 8. Boa, Bredão! Só precisava de 2, mas... Puta que pariu. Ó, criaturas que têm imunidade a medo sofrem efeitos de medo normalmente. 36. Ah, tem escrito embaixo? Tá escrito em cima aqui. Ah, tá em cima? Ok, tô com 36, então. Então, Celerim, você primeiro. Isso foi uma reação, certo? Sim, é porque é antes do combate. Aham. Eu vou chegar, então, como ação bônus. Eu vou fazer uma cançãozinha de batalha, pré-batalha, e vou já começar a sacar o machado e vou pra cima dele. Se inspira aí, Jean! Ok, Jean, tá inspirado aqui. É a canção, é o... Esqueci canção o nome da batalha. Magia. Canção de batalha do Celerinho. Vou ver aqui o nome da batalha. Heavy Metal. Do Senhor. Da Guerra. Da guerra. O senhor da guerra. Nossa, tá aqui. É manto do cruzado. Manto do cruzado. Vocês têm 5d6 mais 17 em bônus de dano. Uhum. Fora o 1d6 que a gente ganhou do também do. Não, do já contando já. É normalmente é 4d6 mais 17. E aí eu vou agora sacar uma chave pra bater nele. Isso vai durar. Tem que acertar, né? Porque eu não tenho nem vantagem. Então você joga com vantagem. Usa inspiração, joga com vantagem, caralho. Tem inspiração? Acabou de ganhar uma inspiração? Deu 57. Machadada? É, na CA. Não sei pra que sai. Eita porra! Ok. Teoricamente, eu tenho 50 de CA. É, teoricamente. Acho que a ficha não... Beleza, certo. Celerim, você avança na direção dele, machado em punho, cantando sua canção de guerra, imbuindo todos os presentes ali de energia, menos o destruto, óbvio, tá? Ergue o machado e golpeia ele com tudo. No momento em que você golpeia ele, você vê o corpo dele fazendo aquela transição de corpóreo para incorpóreo, tomado pelo poder da sombra que se fundiu com ele. Você tem que jogar agora um D100. Dezenado, se tiver. É, e é 50% de chance de falha. É igual da Top. É igual da Top. Então, sabe qual é a diferença? Eu acerto pro ano inteiro. Pra baixo eu acerto. Ok. 40. Acertou. Acertou. Consegue atingi-lo. Então pode rolar dano. No momento que ele tá se desfazendo ali em sombras, é o momento que você golpeia e aí quebra a separação dele, a incorporealidade dele, e ele volta a ficar físico, você atinge ele, os relâmpagos ecoam, se dispersam, fazem um trovão que ecoa por toda a masmorra. Um trovão. Toff, você que tem a percepção mais apurada, primeiro que isso ensurdece você, segundo que, seguido a isso, você começa a ouvir passos correndo aceleradamente na direção de onde vocês estão. De trás ou da frente? De trás. Por trás. Cadê o aplicativo dos dados aí que chega? Gente, tem alguém que tá se aproximando, pessoal. São 32D8. Pessoal, tem alguém se aproximando. Vocês ouviram? Tô ouvindo. 32. Isso, 32. 38. Peraí que eu vou rolar separado, tá, Brad? Então só. Momento. Um total de 146. Tem dois som misturado? Misturou acertando, cara. 146? Tá. Com 19 dá 165. Com mais. Tá estranho. 17, 182. 83. Agora tem que rolar 10 de 10. Parou. Não. Deu não, 8 de 55. Exatamente a média. Vamos ver se para. 237. 237. E aí agora tenho mais. Parou. 18. 17. Dá 254. Mais um D6. Já foi. Já rolou aquele. Ah, não, o D6 tá certo. É o Duke Entrip também. Mais 6.